Eu gosto das estrelas. É a ilusão de perenidade, eu suponho. Quer dizer, elas estão sempre queimando, piscando e desaparecendo, mas daqui eu posso fazer de conta... Eu posso fazer de conta que as coisas duram. Posso fazer de conta que vidas duram mais do que momentos. Deuses vêm e vão, mortais lampejam, reluzem, se apagam. As estrelas e as galáxias são coisas transitórias e fugidias que piscam como vagalumes e se desfazem em pó e frieza. Mas eu posso fazer de conta... Os Escapistas. Considerado por muitos, e eu me incluo entre eles, o ponto mais alto do trabalho de Neil Gaiman em Sandman, Vidas Breves, é também um grande ponto de virada na série. O elo pelo qual segredos mencionados em volumes anteriores são revelados e onde ações são tomadas, tornando eventos seguintes inevitáveis. Enquanto Casa de Bonecas pode ser considerado o primeiro pico onde o roteirista explora um mundo no qual Morpheus existe, Estação das Brumas expressa e estabelece um lugar do sonhar nesse mundo e o que significa ser o rei dos sonhos. Já Vidas Breves dá aos leitores um aprofundamento, há muito esperado, nos laços de família que unem os irmãos perpétuos. Vidas Breves pode ser resumida em uma única frase: sonho e delírio embarcam num road movie, numa busca para encontrar o irmão há muito desaparecido, Destruição, que abandonou seu reino sem explicação uns 300 anos antes. Basicamente é isso, e muito mais. É uma longa trama dividida em 9 capítulos que orbitam num enigma que poucos se arriscam a solucionar, o que constitui uma mudança genuína. E aí, será que a gente deve se arriscar? É o que veremos daqui a pouco. Eu sou o Luigi, e nada escapa aos escapistas. Na noite de hoje, eu tenho a honra e o prazer de pegar a estrada com o adestrador do Barnabás, Maurício Dantas. Olha, se eu fosse a destruição, eu ia embora dessa família também. Com o primo distante do Mervin, Mauro Elovitch. Mais rabugento que o Mervin e mais irônico do que o Barnabás. E com o rei da destruição em pessoa, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. No Cinema Anotado de hoje, discutiremos as edições 41 a 49 da série regular, compiladas recentemente no 7º volume da coleção dos 30 anos. Um botão para uma dama. Chuva no batente da porta. Não é sua irmã. Quer, não quer. A visão a partir do verso dos espelhos. Diário do ano da peste. O número que você discou. Andrews é um senhor de 70 anos de idade, né? Todos os dias ele sobe por uma escada de pedra esculpida rente a uma colina de uma ilha grega onde mora há anos com sua família. Andrews é muito grato pela honra concedida a ele e os seus, né? De serem os protetores, guardiões e sacerdotes imbuídos de proteger o templo secreto que está instalado nesse pequeno arquipélago. Quando ele chega ao topo, todo dia de primavera nos últimos 60 anos, ele colhe um botão de cerejeira e coloca no túmulo de Lady Johanna Constantine, tal como seu avô e pai faziam antes dele, né? Depois disso, ele segue sua rotina, checando a segurança do lugar e distribuindo alguns puxões de orelha até que chega num pequeno templo onde presta pequenos afazeres para a ilustre cabeça decepada que lá habita e ainda vive mesmo depois de todos esses milênios. A cabeça é cortês com Andrews, né? Mas o confunde com o seu avô. E aí, Mauro, o que é que você acha dessa vida de Orpheus, né? É como se fosse um tetraplégico desconstruído, né? Isso não é vida, né? Que coisa, assim, é uma maldição dele, né? Você vê claramente, além dele ter, entre aspas, né, morrido, ele manteve, né, o dom dele, mas o pai jurou nunca mais vê-lo. A mãe ficou aprisionada lá décadas, que a gente viu lá na história da Calil. O pai criou essa seita aí, que o Andros aí já é o neto, né? E ele já tá treinando o filho, o cunhado, perdão, o genro, para proteger a cabeça lá do Orfeus. Mas a vida dele é aquilo, né? Ele é um... É igual você falou, ele é pior do que um tetraplégico, porque ele não é que ele não tenha a sensação do corpo, ele não tem o corpo. Né? Se ele ainda tivesse o corpo paralisado, ele talvez pudesse ter contato com outras pessoas, com outros seres, não seria uma coisa assustadora. Ele é uma cabeça decepada, sem absolutamente nada para fazer, e que passa os dias ali remoendo todas as escolhas ruins que ele fez, a perda do amor de Eurídice, o rancor com o pai. Então, meu Deus, né? Assim, é difícil a gente pensar num castigo maior do que o que aconteceu com Orfeus. Passado esse pequeno prólogo de Vidas Breves, né? Essa cena bucólica na Grécia dá lugar à cidade grande, né? Numa vizinhança onde está caindo uma chuvarada, né? E uns mendigos se abrigam. Daí, na pequena cobertura que reveste, né, as portas das casas, uma velhinha pedinte se solidariza, né, com uma jovem que não fala nada com nada, né? Então, a velhinha pergunta se ela perdeu os pais, né? E é isso que ela fica zangada e responde que não perdeu seus pais. E o que ela perdeu foi seu irmão. Daí, levanta-se dali, né, e parte em direção a um clube noturno de bondagem, né? Estamos falando de Delírio, né? A caçula da família dos Perpétuos. Ela tem um visual andrógino, né? Punk, né? Traja roupas largas, né? Totalmente, assim, maltrapilha, assim, com um side hair, né? E mecha de várias cores, né? Na verdade, o cabelo dela muda o tempo todo, né? Na velocidade de um quadro para o outro, né? Então, tem hora, às vezes, que ela tá com longas meias de arrastão, assim, esburacadas, né? Ela sempre tá de pés descalços, né? Bem maluquinha. Divertida e um pouco vulnerável, né? Assim, eu acho que, com exceção de morte e destruição, que são os mais, assim, extrovertidos, ela contrasta, né, com todos os outros irmãos, né, que são mais circunspectos, né, e sombrios. Então, enquanto você não sabe o que os outros estão pensando ou sentindo, ela é acho que ela é um livro aberto, né, e tá sempre demonstrando, assim, suas emoções, né. Então, ela tem um senso, assim, de humor estranho, né, tem um déficit de atenção, e você nota que o Gaiman tem também um carinho especial para escrever os diálogos dela, né. Então, além disso, eu acho que muito desse efeito, né, que ela passa ao leitor, né? Acho que isso é possível graças, assim, acho que ao ótimo letreamento do Todd Klein, né? Vou logo pontuar isso, né? Que com aquelas fontes, assim, desconjuntadas, né? Que lembram letras de recortes, assim, dentro de balões em arco-íris, né? Enfim, Delírio entra nesse clube para se encontrar com um desejo, né? E um pouco mais à frente com desespero, né? Delírio quer que algum irmão a acompanhe, né? Na busca por destruição, né? Maurício, você gosta da Delírio? Aproveita e comenta também a visão que essas três irmãs têm do pródigo. Gosto muito da Delírio. Acho que tanto visualmente quanto narrativamente ela é muito legal de se ver na história. Sempre que ela entra, ela dá uma carga diferente para a história. Ela não fala as coisas tão sem sentido assim. Algumas vezes, sim, ela tá brincando, parece uma criança. Mas outras vezes ela diz algumas coisas. E aqui nesse arco, né, ela deixa bem a entender, se não bem claro, um diálogo específico com o seu irmão velho, que ela sabe muito mais do que ela própria quer admitir. Ela, porém, é vista como uma irmã mais nova mesmo pelas suas irmãs, né? Ou aquelas, pelo menos, que tem um aspecto feminino. A morte, o desespero, o desejo, androginamente falando. Há sempre uma coisa meio que de proteção e, ao mesmo tempo, de descaso com a coisa que a criança pequena tá falando, sabe? Tipo assim, ah, lá vem ela de novo, fala besteira. Isso é interessante, porque ao mesmo tempo que elas tomam cuidado, tomam as dores da Delírio, em outros aspectos elas estão sempre vendo como uma criança menor mesmo. Isso irrita a Delírio. E aí temos aí um vislumbre, vamos falar isso adiante, da transformação que levou a ela a essa forma meio traumatizada, às vezes, bem confusinha, mas bem divertida. E um detalhe, né? A gente que cresceu aí lendo a versão da Globo e lendo sobre isso na Wizard e tudo mais, sabe que a Delírio foi inspirada na Toriyama, amiga do Gaiman, já de antes, salvo engano, mas que se aproximou ainda mais por conta dessa homenagem aí. Eu, como filho de psiquiatra, adoro um personagem maluco, né? Eu acho um barato, eu acho a Delírio, ela tem esse negócio de não fazer sentido, mas fazer. Fala um monte de coisa desconexa, mas você vai pegando no meio dessa coisa anárquica dela, dessa coisa nonsense, alguns sentimentos reprimidos, ou as vontades dela, ou uma ponta assim, de frustração, de ressentimento pelas mudanças pelas quais ela passou, quando ela deixou de ser deleite, virou delírio. Então, é um personagem extremamente interessante. Já que todo mundo gosta dela, deixa eu oferecer um contraponto, né? Não é que eu não gosto, acho que é difícil falar alguma coisa que eu não gosto em Sandman, né? Mas, vamos dizer assim, da família toda, a que eu acho menos interessante ou mais difícil de ser caracterizada, eu acho que é a Delírio. Eu vejo vocês descreverem ela assim, nonsense, isso, e não é bem delírio, né? Porque delírio é difícil de explicar, cara, né? É um ponto, assim, que escapa da realidade, né? E ele é muito, não sei, introspectivo, muito pessoal, né? Então essa coisa dela ser maluquinha, ser meia, sabe, apatralhada, assim, puta, cara, eu não gosto disso, sabia? Me incomoda um pouco, assim, foi o que eu falei, não é que eu não gosto dela, me incomoda. Eu vejo que ela tem aqueles pontos de brilhantismo e vê a coisa por uma perspectiva que os outros irmãos não veem, que ela é quase que subestimada, né? Ela não é menosprezada, mas subestimada ela é, sim. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu acho ela incômoda, me irrita um pouco. Eu acho, por exemplo, o mistério da Desespero mais interessante, a relação dela com a Desejo. A Desejo é um puta personagem interessante, né? A Morte nem se fala, né? Mas eu acho a Delírio, de todos, se eu fosse fazer um ranking, eu diria que ela é a que eu tenho menos interesse. Aí eu só queria comentar uma coisa aqui, uma coisa que eu não gosto dela, na verdade, é essa tipografia toda que confunde a leitura. Acho bacana a ideia, se o conceito é legal, mas a forma como é apresentada, pelo menos aqui nas versões nacionais que eu já li, a da Conrad ainda é um pouquinho maior, mas essa Sandman há 30 anos, que eu li agora, não vou criticar aí qualidade gráfica, não é isso não, mas eu acho que atrapalha um pouquinho a leitura, principalmente, e aí eu tô falando da edição nacional, na tipografia que foi criada para a versão nacional, não sei se utilizou a original, aquela Apple Todd Klein deve ter feito à mão mesmo, mas muitos pontos de sinalização mesmo de fala, pontos e vírgulas, se confundem. Em alguns momentos você tem que apertar o olho e ver o pontinho lá no meio daquele fundo colorido, né? Tem quase que um arco-íris concêntrico ali em vários balões, aí depois muda o padrão. Eu acho que isso prejudica um pouco a leitura. Eu gosto da coisa de não ser alinhada, letra, né? Mas não gosto tanto assim da mistura. A tipografia, as cores e não alinhamento das linhas, para mim é um excesso aí. Pelo menos na versão nacional isso atrapalha. Agora, uma outra coisa que eu tava pensando aqui, não é que a Delírio não faça sentido, né? Mas assim como quem delia, quem tem uma viagem louca qualquer, aquele delírio só faz sentido para ela, né? E a gente vai entender lá na frente algumas coisas que ela quis dizer. Eu não acho que ela seja infantilizada necessariamente, mas ela é vista como filha menor mesmo, né? Da família. Então, aí o Gaiman, na minha cabeça, brinca com isso aí. Cara, eu acho que tu ia gostar da versão da Globo em flop, a edição original. Não tinha nada disso, assim, a fonte. Era normal, só dentro do balanço meio arco-íris, né? Só que aí, depois, né, dessa apresentação aí da Delírio, né, ela vai ao encontro da Desejo, como eu falei ainda agora, e vai convidá-la, né, pra fazer essa busca, né, do Destruição, né? E a Desejo, assim, é bem fria com ela, né, e tenta dissuadi-la, né, dessa ideia, né? E é bem interessante que a Delírio pega ela assim, sabe? Logo você, né, você tentar dissuadir alguma pessoa de um desejo, né, quer dizer que ela não tem nada de maluca, né, ela tem consciência das coisas, né, mas eu acho que a parte que eu gosto mais dessa edição, assim, que mais mexe comigo, é quando ela se dirige ao reino da desespero, né, que é a visão do reino da desespero, né, que é essa, aquela ideia dos espelhos, assim, como um instrumento, assim, que inflige dor nas pessoas, né, porque eu fico imaginando, assim, que uma pessoa, assim, desesperada, né, acho que sem esperança, né, assim, com baixa autoestima, né, pensamentos suicidas, como o caso do pedófilo, né, do supermercado, assim, que tem aqui nessa história, mas que ele não tem coragem de tirar a própria vida, né? Eu fico imaginando que para uma pessoa assim, não apenas nesses casos específicos, mas para qualquer pessoa que se odeia, né, ou tá em frangalhos emocionalmente, assim, deve ser terrível, né, olhar para o seu reflexo no espelho, né? E aí a Desespero conta isso, né, para Delírio, né, logo de partida, né, assim, acho que com um certo orgulho, né, como se tivesse acabado de executar um bom trabalho, né? E cara, e é foda, né, que a Desespero sabe, né, que a função dela é algo assim que traz miséria às pessoas, né? Algo bem desprezível, né? Talvez ela tenha internalizado que ninguém além da irmã gêmea, né, a Desejo, tenha alguma afeição por ela. E nesse caso, me parece mais assim, também uma relação tóxica, né? Onde a desejo é a alfa. Então, quando o Destruição demonstra um carinho por ela, né? Quando a beija no rosto, né? Sem qualquer repulso, né? Isso a faz, assim, ter um sentimento mútuo por ele, né? Talvez eu acho que Destruição até entendesse, né? Que as funções que os dois ocupam não sejam tão diferentes, né? Porque um é concomitante ao outro, né? E aí, quando o Delírio a pede, né? Pra ir com ela procurar o irmão, ela resgata essa memória, assim, e tenta estancar ela com dor, né? Ela pega aquele anel e fica puxando o lábio dela, o olho, assim. É bem forte essa passagem, né? Tanto é que ela ousa não atender ao chamado de desejo, né? E a ignora, né? O que vocês acham dessa passagem? Eu acho também a parte mais impactante aí dessa primeira história. E eu acho muito interessante, já vai mostrando aqui em relação à Destruição, mas a gente vai vendo mais durante a história que, por mais que ele fosse, né, a função dele, tudo que é inerente à Destruição fosse terrível para a humanidade, para as pessoas que entram em contato com ele, e até para os próprios perpétuos, como vai acabar sendo para o Morpheus, você vê que o Destruição era meio que um elo que unia aquela família, né? Ele era afetuoso com todo mundo, ainda que ele, né, a gente vê, por exemplo, no caso do Orpheus, ainda que ele tenha causado, né, ainda que ele que acabou desencadeando a tragédia lá, o que levou à morte, né, ao despedaçamento do Orpheus, foi desencadeado pela conversa inicial com Destruição. Você vê que em relação aos perpétuos, em relação à família, ele sempre tenta ajudar, ele sempre tenta se mostrar carinhoso, sempre tenta se mostrar atencioso. Por isso que as irmãs sentem falta dele, né? Você vê assim o afeto, a falta de repulsa, o entendimento que ele tem com o desespero. Você vê que, né, nas outras edições, quanto que ele lidava bem, quanto que ele era afetuoso, cuidava da Delírio. Ele tinha uma relação boa com a Desejo, com a Morte. Muitas famílias têm isso, né? Aquele elo, ele era que dava a liga para aquela família, né? Ele era o centro, era aquela pessoa afetuosa. Você vê que, e ainda indiretamente, fazendo isso, às vezes ele acabava causando sofrimento porque era da própria natureza dele. É um personagem muito bacana, Destruição. Pois é, tá aí, né? Uma coisa interessante. Mesmo inconscientemente, sem ter a intenção, óbvio, ele leva a Destruição ao Orpheus. E gosto disso que vocês falaram aí. Realmente, as irmãs, curiosamente, cada uma de uma forma, são mais abertas ao Destruição. Ele é o irmão legal, né? É o pega no pé de ninguém, que dá bronca nos outros, tipo, rapaz, tá cuzão aí, que é isso. E acaba enchendo o saco e se mandando. Ele cria um vácuo muito grande que o sonho não criou. Destino nem se fala, é aquele irmão que foi fazer faculdade de direito em outra cidade, nunca mais deu notícia. E, enfim, que dizer de Desejo, irmão, irmã, né? Podia até ser menos presente, ela tá sempre arquitetando. Mas eu acho interessante como o Gaiman quer deixar claro desde o começo que aqui, diferente de em outros momentos da história, Desejo não tem nada a ver, né? Ela não quer algo e é questionada pela própria irmã quanto a isso. Algumas coisas são imutáveis. As pessoas amam e morrem. Sonham, destroem, desesperam-se e enlouquecem. Cumprem seus destinos, seguem o curso de suas próprias vidas. Nós cumprimos nossa função, assim como os humanos a deles. Isso não mudará. Antes da gente discutir a capa da edição 41, eu queria dizer que uma das coisas que me encantaram nessa releitura foi a arte da Jill Thompson, né? Ela teve antes, assim, uma passagem discreta na série, né? Na historinha do Parlamento das Gralhas, no volume anterior. Mas ela me ganha, assim, com esse estilo simples, né? Cartunesco, assim, mas ainda assim, bem realista, né? Todos os perpétuos que ela desenha, acho que estão ótimos, né? A Desejo, né? Ela emula bem a assinatura do Patrick Nagel, né? Que a gente comentou bastante lá atrás em Casa de Bonecas, né? E é bem curioso que ela e o Gaiman se conheceram numa San Diego Comic Con, né? E aí algum fã, assim, chegou com um desenho da Morte, né? Assim, nua, e mostrou pra ele, né? Daí à tarde, ela tava na fila, assim, pra pegar um autógrafo dele, né? E quando a Jill Thompson se apresenta, ele diz, ah, você, né? Foi você que desenhou a Morte nua, né? Aí ela fica envergonhada, né? E se desculpa, né? Daí ele diz que gostou muito e queria convidá-la pra fazer o Vidas Breves, né? Nessa época, ela tinha feito umas edições de Mulher Maravilha, né? Vocês gostam da arte de Jill Thompson nesse arco? Eu gosto nas primeiras edições. Eu acho estranho que, assim, principalmente nas duas, três últimas, a arte dela cai muito, na minha opinião. A Delírio fica feia, né? As feições ficam meio desfiguradas, sei lá, parece que ela não tem aquele capricho, o próprio Destruição não tem mais aquele capricho. Você compara, assim, duas, três edições antes, não parece nem que é desenhado pela mesma pessoa. O Morpheus, o traço cai bastante. Eu não sei se foi questão de prazo, eu não sei o que aconteceu, mas assim, para mim é incômodo a diferença vertiginosa dessas primeiras edições, que eu acho muito bonitas, acho que a arte funciona perfeitamente para a história, com as últimas que eu acho meio esculachadas. Acho isso também, viu, Mauro? Acho que rolou uma fadiga ali dela, talvez não ter pique na época. Fazer tantas edições seguidas. Cobeu, né? O estresse, o cansaço, cobeu ali. Penso isso também. Eu gosto e não gosto. Eu acho que Sandman tem um histórico de finalistas tentando estragar a arte do desenho. Tava revendo mesmo até um até eu aqui que eu tava folhando. Foi o Terra dos Sonhos. Tava vendo como finalista. Me passou o nome dele agora. Não tô com o volume perto. Mas ele finaliza três desenhistas ao longo da encadernado. E os três ficam com teatro parecido. Porque ele insiste aí ao teatro dos caras. Né? Por outro lado, quando eu tava assim, Mauro, pensando, pô, mas que negócio feio, que teatro feio. Tem uma parte que ela desenha uma morte bem cabeçuda, assim. Sonho não falo tanto, porque como a gente vê em vários momentos ao longo todo do gibi, ele se molda, né, ao interlocutor, ele muda as próprias roupas e tudo mais. Beleza. A Delírio também tem momentos que ela tá com os olhos, são só duas bolinhas, aí no quadro seguinte ela já tá com os olhos mais normais, mais bem desenhados, personagem delirante, perdoe aí a falta de criatividade no Jet, mas no geral, eu sinto que ela prejudica muitas vezes, né? Não sei como é o do Gaiman, então, se é tão mais apertadinho assim, o que é, mas às vezes incomoda. Por outro lado, ela chega e faz um puta quadro lá na frente, uma página dupla sensacional, que é só uma pinturinha embaixo com um céu gigante. Ela vai depois, no finalzinho da história, sem dar spoiler aqui, quadro sensacional, só do Morpheus sofrendo lá, né? Hello Darkness, My Old Friend, do Morpheus, que cumpre sua função. Então, nessa história, nesse arco aqui, um ponto positivo é o mesmo desenhista do começo ao fim, dá uma identidade legal. E o outro ponto é a questão dela ser competente para a história que é apresentada. Mas eu acho que ela tem algumas limitações. É, Jota, tu gosta da Jill Thompson? Eu gosto, mas eu acho ela inconstante mesmo, assim. As páginas duplas aí que ela faz são lindas e não, assim, é muito diferente de algumas outras páginas aqui, talvez uma chura ou outra fora de lugar, assim, a mais, né? Mas pra esse arco não me incomoda, não. Eu até gosto, até me acostumei com ele, assim, né? Não, uma coisa assim, mudar o cabelo da Delírio, mudar a cor de olho e tal. Agora tem uns que ela parece que ela desenhou, assim, estilo Rob Liefeld, né, no joelho, no meio do trânsito. Tem umas aqui no finalzinho que o nariz da Delírio tá maior que o meu. Dá assim, pô, me incomoda, sabe? Fica feio pra burro. Teu nariz é feio pra burro, hein, Mauro? Oh, com certeza, rapaz. Essa coincidência é complicada mesmo. Reginaldo, saideira do capítulo. Capa é contigo agora. Eu dei uma checada aqui no Capas na Areia, mas assim, não tem praticamente nada, né? Acho que é apenas aquele lance, assim, das frases soltas, né? Que funcionam quase como um resuminho, né? Mas eu lhe desejo sorte pra comentar essa leva, viu, bicho? Eu acho que o Maquinha aqui tá num modo abstrato full hard aqui, viu, velho? Então, né? Essas capas de Sandman, elas fugiram e ainda fogem do padrão de comics, né? Principalmente desse universo, né? Da Marvel, da DC, que normalmente é o protagonista no primeiro plano ou uma cena de impacto, né? Então, já era normal, né, a experimentação. Eu sempre reforço que eu gosto daquela montagem do primeiro arco, que é uma coisa física mesmo. Você vê que é uma foto tirada de uma composição. Então, um trabalho artístico espetacular. Mas esse não é ruim, eu acho que combina. Eu não gosto muito das frases, elas... É aquela ideia mesmo, assim, de capa de Sandman mesmo, assim. Então, eu acho que é só, ele só traçou um padrão para esse arco. Sempre do lado superior esquerdo tem o número da edição. Ele faz uma mistura de pintura acrílica, fotomontagem. Nessa primeira é quase como se fosse um apanhadão, assim, da temporada, vamos falar assim. Porque você vê a pata do urso, perfil de uma estátua, tem uma pintura que eu não consegui identificar. Alguma coisa parecida com Rembrandt, né? O livro aqui é o Almanaque das Pragas do Ano, né? Referenciando a Peste Negra, que ela vai ser algumas vezes citada durante o arco, né? Não é feia, é bonita. Eu não consegui identificar também os ícones aqui no lado esquerdo, né? Que se repetem, é um padrão de 3 ícones pontiagudos. Eu não consegui identificar. No flop saiu essa efígie aí, que é como se fosse um perfil de uma estátua recortado grosseiramente, assim, né? Misturado com uma borboleta. Cara, é realmente o Dave McKean aqui fazendo experimentação e combina, porque é Sandman, né? De certa forma, tem algumas passagens que vão referenciar durante esse arco de história. É engraçado que a gente vai vendo as referências, né? Assim, o legal dessas artes do McKean é que você pode ver qualquer coisa que você quiser ali, né? Que você imaginar. Na minha leitura, né? Eu vendo aqui essa cabeça que me remete ao Orpheus, né? A que tá no canto direito, né? Da folha, dependendo da perspectiva de quem lê. Essa cabeça que o Regi mencionou, metade um perfil de cabeça, metade uma borboleta, me faz uma referência a Delírio, né? Aquela coisa meio surreal dela, cabeça fora do lugar, a cabeça transformando em borboleta. Esse livro cheio de pregos espetados me remete muito a Desespero e, assim, me parecem referências ao que está tendo na história, ainda que, né, dentro de uma experimentação doida aí do McKean. E tem lá em cima a lápide, né, da Johanna Constantine, né? Lá no canto superior esquerdo, né? Isso, com as flores. É, isso aí. Dois. Sempre chove sobre quem não é amado. Sonhos molhados. Uma expedição de pescaria. Ela beija o Wyverns. Analogia com a Disneylândia. Etiqueta à mesa e apreciadores de chocolates. Desejo jura pelo primeiro círculo. As coisas estão mudando. O que poderia dar errado? Esse segundo capítulo também começa com uma chuvarada, né? Só que não na cidade, né? E sim num sonhar. A tempestade que vemos reflete o atual estado de espírito de Morpheus. Ele tá numa fossa, porque mais um relacionamento amoroso dele acabou de terminar. A gente sabe bem pouco sobre esse par romântico, né? Essa agora ex-namorada do Morpheus já foi citada no volume anterior, mas agora em Vidas Breves ela ainda não é identificada, né? Eu confesso pra vocês que eu não lembro quem é essa personagem, só que essa revelação deve ficar, acho que, pro próximo encadernado, né? Fim dos Mundos, né? De todo modo, vemos o Morpheus dando instruções ao Lucien para que faça desaparecer qualquer vestígio dessa pessoa no sonhar, né? Paralelo a isso, também vemos o Mervyn Elovitch, né? Digo, o Mervyn Pumpkinhead, né? O zelador do sonhar, né? Se queixando, porque toda vez que isso acontece, né? Eles têm que trabalhar dobrado por conta das enchentes, né? Esse dramalhão só prova que o Orpheus tinha quem puxar, né? Cara, sensacional. Esse monólogo do Mervyn é demais, cara. Ele fala, não, o cara tá adorando. Isso tudo é pose. Ele tem que fazer esse negócio, né? As pessoas normais, os caras que nem eu, depois que leva o pé na bunda, fala, ah, a vida é assim, não sei o quê. Ele não. Ele tem que bancar a figura trágica, fazendo cena na chuva, lamentando a perda da mulher amada. Eu achei sensacional. Maurício, é contigo agora. Quem é que aparece pra melhorar o humor de Morpheus, né? Como ele reage a essa visita? E por último, você já comeu uns homenzinhos de chocolate ao leite, né? Eu tô brincando, é claro, mas eu vi que você postou esse quadrinho no Instagram, né? E puta merda, bicho, tem um elemento assim meio desesperador, né? De horror nele, né? Que é começar dizendo aqui que parece o mal eu dizendo umas verdades no Twitter. Esse discurso do Mervyn aí pro Sandman, né? Alguns emos por aí que precisam ouvir certas verdades na internet. Um abraço, Nick. Ele recebe a visita da sua irmã mais jovem, né? Que está começando essa busca, vai pedir a ajuda dele depois dela ser recusada pelas suas irmãs, na verdade. E ele, surpreendentemente, aceita, mas não com o intuito de encontrar o Destruição. Ele quer apenas abrir o gás dali, dar um passeio, tentar esquecer a vida. Né? Passear no shopping, quando a gente ficava com dor de corno lá na adolescência, né? Ia andar no shopping ou ia para algum canto assim, diferente, ver gente nova. É o que ele decide fazer, usa a irmã para isso, mas temos aí algumas coisas, né? Porque exatamente, eu postei nos meus stories do Instagram a cena em que a gente tem um jantar, né? Feito por uma figura bem, bem estranha, bem caricata até, que o Sandman faz parar de chover um pouco no sonhar e topa seguir adiante. Depois de uma conversa com a Desejo, jura que não tem nada a ver com a situação toda. E aí, vou embora. E como eu falei, eu postei lá nos stories, é uma cena que realmente, né, diz assim, dois deixam o salão, né, delírio e sonho, e aí fala assim, tocada pelos dedos dela, duas pessoinhas de chocolate copulam em pleno desespero enquanto se perdem no frenesi derretido de luxúria, despendendo o resto de suas breves vidas num espasmo de creme de framboesa e medo. A surrealidade da narração, coroando a surrealidade de toda a conversa, né? O simbolismo todo que tem ali, e os personagens que aparecem, pedido, né? Enquanto o Sandman pede um melete, ela pede pessoinha de chocolate ao leite com uns 10 centímetros de altura, homens e mulheres, alguns deles com recheio de creme de framboesa. Ou seja, se o creme e framboesa estão em espasmos aí, é porque houve algum ato sexual, gozo, enfim, ou puro desespero, né, do que fazer antes de morrer devorados por ela. Cara, esse do jantar, eu acho assim, duas coisas pra comentar, né? Um, como a gente sempre falou, o Morpheus é um puta de um chato, né, cara? Ele tá ali no sonhar, ele pode escolher qualquer comida do universo pra ele comer, alguma coisa deliciosa, ele não engorda, né? Aí o cara vira, ah, eu quero uma omelete, uma salada leve e uma taça de vinho branco. Porra, velho! Vai se fuder, que cara chato! O outro comentário, né, é da Delírio, que ela pede esses homenzinhos de chocolate, e eu vejo aqui um humor meio terror do Gaiman, né, que ela começa a fazer aquela brincadeirinha de criança, sabe? Quando tem um bonequinho, ah, eles estão se beijando e tal, né? Ela começa a fazer isso com as pessoas de chocolate, né? Olha, eles estão fazendo amor. Só que aí ela usa o poder dela, né? De delírio, de transformação da realidade. E a hora que eles vão embora, os bonequinhos de chocolate realmente estão fazendo amor. E estão derretendo, né? Porque ela segura na mão. Então é o poder dela em ação, né? Aquela coisa inocente, que parecia brincadeira, acaba virando real para os bichinhos, né? E os coitados estão ali derretendo. Então, assim, é um humor negro interessante. É, eles estão vivos, né? E assim, o último ato deles, como ele diz assim no quadrinho, esse frenesi, né, bicho? Derretido de luxúria, né? Ah, e antes não mostra que eles estão vivos. Parece que ela tá brincando, né? Ela fala, ah, olha, eles estão fazendo amor. Aí depois que eles vão embora, é que você vê que ela usou o poder dela e os dois estão vivos, estão com sentimento, né? É bizarro, mas é engraçado. Reginaldo, você colocou na pauta que tinha um mistériozinho aí por trás desse garçom que traz as refeições de Delírio e Morpheus, né? Esse o Tamaris. Eu não peguei. O que é que você quis dizer com isso? Parece que houve um erro de grafia no nome dele. E aí o Gaiman nunca revelou o que ele queria fazer mesmo, né? Porque existe, né? O nome dele é Tamaris, né? E Tamaris é assim, não tem nenhuma referência de quem que é, mas Taranis é o deus celta da chuva, que poderia estar relacionado a esse momento, né, no sonhar. Mais ou menos as pessoas falam que pode ser isso. Tem também, né, Tarani, que seria salvador em sânscrito, que aí já não teria tão a ver, ou o deus sol. Eu acho que tem mais a ver de ser o deus celta da chuva, assim. Mas o Gaiman manteve assim, Tamaris, e ficou desse jeito. Embora talvez, eu acho, como todo esse arco, ele é recheado de divindades escondidas, né? Algumas são até difíceis de identificar. Eu acho que esse pode ser realmente o deus celta da chuva, com um visual muito específico, assim, né? Que ele parece. Ele tem dente de vampiro, turbante. É bem interessante, assim, né? Primeiro capítulo, eu acho ele morno, assim, eu acho que ele é quase um aquecimento, né, como que nem o prelúdio de Estação das Brumas, só que eu acho ótimo, né, que é a primeira reunião dos Perpétuos. Aqui o primeiro capítulo de Vidas Breves, eu acho ele fraquinho, assim, eu acho ele fraquinho, não, eu acho ele morno, mas esse segundo já é bem interessante, né, que mostra o sonhar todo melancólico, né, eu acho um barato, eu acho que também é uma referência, né, quem falava isso era o Charlie Brown, né, que sempre chove no sonho das pessoas mal amadas, né, pode ser uma brincadeira, né, disso daí com Charlie Brown, ou então é simplesmente porque realmente o Morpheus, ele é todo melancólico, assim, né? Eu acho bem interessante, acho que aqui começa a engrenar, né, o arco, que é bem legal, cara. Tem um momento, assim, desse capítulo que o Morpheus, assim, visita rapidamente, né, o reino de desejo, né, pra checar a história de delírio, né, de que ela realmente tinha feito, assim, a mesma proposta que tá fazendo a ele, assim, pra desejo e desespero, né? Mas eu acho que a intenção dele nem era essa, né? Era pra averiguar se a desejo tinha algo a ver, né, com o fora que ele acabou de levar, assim, dessa namorada misteriosa, né? O que, que você acha disso, Reginaldo? Comenta aí essa passagem, assim, e esse juramento que a desejo faz para que o Morpheus acredite nela. Eu acho que qualquer coisa estranha, o Morpheus vai sempre desconfiar da irmã, né? A gente já viu isso lá em Casa de Bonecas, né? Você vê que aí sim ela tá bem envolvida. Ela faz uma promessa de levar ele a derramar sangue da família, né? Então, acho que sempre que envolver um membro da família que não for a morte, que ele é mais próximo, né? Ele vai desconfiar, sim, de alguma coisa. E ela realmente, eles parecem, assim, ser os únicos irmãos que são completamente antagônicos, assim, né? Então, a hora que ele vai fazer a visita, ele nem entra no reino dela, né? Então, ele não vai em direção a desejo, ele fica como se fosse um limbo, né? Que é um ambiente totalmente branco, amorfo, né? E ele vai questionar, né? Ele diz que percebe marcas da desejo por toda essa história, né? E que a delírio veio por meio da desejo, né? Ele aproveita e dá aquela cutucadinha para ver se não é a desejo que fez alguma das bombas relógio que a desejo arma contra ele, né? Que é esse relacionamento que a gente não sabe, também é outro mistério que nunca foi revelado. Quem era a pessoa envolvida com o Morpheus? Muito provavelmente é uma mulher mortal, né? Porque ele comenta, né? Na verdade, ele aceita, né, essa road trip para ver se consegue encontrar ela ou para estar mais próxima dela, coisa de realmente quem foi abandonado, assim, quem está com dor de cotovelo ou coração partido, assim, né? Mas o que eu acho mais interessante, que eu coloquei aí para a gente comentar, é que ele está desconfiado da artimanha dela e força ela a fazer um juramento, que é esse juramento do primeiro círculo. E aí eu fui buscar qual é esse poder maior, né? O que, que ele está fazendo, o que, que ele está exigindo dela para ela fazer um juramento tão forte, né? Então, é assim, essa citação do primeiro círculo pode ser muito provavelmente aquele personagem que a gente iria ver, né? Ou vai ver ainda, se a gente fazendo a leitura cronológica aqui da série, em Sandman Prelúdio, né? Sandman Overture, que é o resplendor do primeiro círculo. Aquele senhor grisalho, né? Acho que ele tem os cabelos, assim, compridos, branco, que ele parece ser um árbitro, né? Parece ser alguém, assim, que um mediador, né? E ela tá jurando por ele aqui, né, que ele é o resplendor do primeiro círculo. Talvez não seja só ele, né, exista outras entidades com essa capacidade, né. E aí quando ela continua esse juramento, que parece ser super forte, e parece assim causar temor até entre os perpétuos, se você completa ele, quando ela fala do outro lado do céu, muito provavelmente ela tá falando do inferno, ou de Faerie, né, o reino das fadas, mas existe uma boa possibilidade de ela estar falando do inferno, e pela espada também não conseguiram, nas pesquisas que eu fiz, não conseguiram identificar qual espada é essa. Existe uma boa possibilidade de ser a espada de destruição do irmão que eles estão começando as buscas, né, que é algo assim que todos os perpétuos temeriam, né? A princípio é isso, mas parece que, assim, ela até começa o juramento para mostrar que não está envolvida nessa história e para convencer o Morpheus. Eu acho que ela faz até uma psicologia reversa com ele, porque aí ele parece decidido a fazer agora essa busca, né, com a irmã. Eu vi que estava chovendo lá fora. Água, ou seja lá o que chove nos sonhos, você deve estar de péssimo humor. Enquanto o Morpheus, assim, tá num reino de desejo, né? Delírio fica na galeria dele esperando seu retorno, né? Nesse meio tempo, vemos um rápido flashback, assim, da época que ela era deleite, né? Na verdade, é um momento exato que ela tá mudando, assim, pra delírio, né? Por que dessa conversão, assim, é um mistério que o Gaiman não dá de graça, né? Fica a cargo, assim, da interpretação do leitor, né? A gente viu em A Canção do Orfeu, assim, comentou ainda agora, quando Orfeu procura esse aconselhamento, assim, com destruição, as coisas dão muito errado para ele, né? E a vida de Orfeu, assim, muda completamente para pior, né? Daí noto vocês que Deleite, assim, tá num processo de mudança, né? E também recorre à destruição, né? Que lhe dá algum carinho, assim, conforto, né? Mas eu fico imaginando se não teria sido ele quem inadvertidamente acelerou esse processo de mudança, né? Já que tá na natureza dele, né? Destruição é um agente de mudança, né? Aí quando o destruição atua, né? Algo novo surge no seu lugar. Isso não quer dizer que seja algo bom ou algo ruim, né? Só é uma mudança, né? Aí eu me pego, assim, na semântica da coisa, né? Porque deleite significa, assim, acho que um prazer suave, né? E prolongado, né? O delírio, assim, tem a conotação de uma perturbação mental, né? Mas eu acho que a gente também pode compreender como uma exaltação do espírito, né? Talvez o prazer suave e prolongado nessa mudança tenha se transformado em algo, assim, acho que mais visceral, né? Acho que um prazer suave e prolongado, assim, vira um prazer curto e grosso, né? Acho que refletindo, assim, em nossos tempos em que eu acho que é tudo tão intenso e fugaz, né? Queria também saber, assim, como vocês interpretam essa transição, né? Você pensou sobre isso, Maurício? Luigi, eu vou muito pelo que você está falando aí. Enquanto o deleite é uma coisa que soa, né, como puro, como um prazer em absoluto, por outro lado, o delírio pode soar como uma fuga, né? Fuga da realidade, de algo que você não quer pensar, não quer encarar. Induzido muitas vezes por um escape, como eu falei, por questões químicas, né? Drogas, rituais e tudo mais, são estados alterados da mente, citando aqui os Titãs, Bons Tempos, que para mim pressupõe aí como se ela tivesse sofrido uma grande violência, né? Me parece isso, a gente vai ter um vislumbre, se não me engano, é Caçadores de Sonhos, de que ela termina um relacionamento, e ainda, ela ainda é a deleite ali. Então, não sei se isso desencadeou de alguma forma ou a tornou vulnerável a uma violência muito grande. A gente imagina logo a questão sexual, mas existem diversos tipos de abuso que ela foge para esse estado de delírio. Tanto que a gente, quando vai ver mais adiante, ela se forçando a ser mais racional, mais centrada, real, né? Menos voadora das ideias, a gente vê que ela sofre com isso. É como se ela não tivesse forças para encarar aquilo, mas que retorna por uma necessidade muito grande. Eu diria, eu vou por aí, como uma pessoa que sofreu um trauma muito grande, que isso transformou ela numa pessoa que precisa, uma pessoa não, né? Como a gente vê aí até no comecinho do ar, você pergunta se ela está viva, né? Ela me chamou de uma pessoa, alguma coisa assim. Ela é vista como uma personagem, como um arquétipo até, abalado, sem uma estrutura específica, frágil, mas que tem essa, nessa loucura, nessa falta de eixo, um eixo próprio, como também vamos ver mais adiante, e ela deixa claro que a gente tem que fingir não saber de algumas coisas na vida para poder levar a vida adiante, se aguentar isso. Eu acho que essa mudança dela tem muito a ver com o que o Destruição fala para ela, né? E ele falava também para Desespero. As coisas estão mudando, os tempos estão mudando, e essa evolução dos perpétuos é uma evolução correspondente a uma perda da inocência, a uma mudança do ser humano, da sociedade. Mas eu acho muito interessante, acho que faz muito sentido isso que o Luigi fala, que apesar dele ser carinhoso, dele ser bem intencionado em relação à família, tudo que ele toca acaba causando algum tipo de destruição. Talvez sim, essa tentativa de conforto dele pro desassossego da deleite tenha acelerado a mudança dela para delírio. E eu acho também que ele fez algo do tipo assim com a Desespero. Essa versão da Desespero é a segunda, né? Sim, sim, sim. Eu tive essa mesma impressão. Que foi a primeira transformação, assim, a mudança de perspectiva, né? De ideia, né? É tipo uma Desespero 2.0, né? E talvez o Destruição tenha sido o catalisador dessa mudança da Desespero também. Eu não sei se é viagem minha, mas eu fiquei com essa teoria também na cabeça. A Desespero diferente, ela já apareceu, né? Em Noite Sem Fim. Você vê ela naquela história, não é em Krypton, né? Com sóis, assim, né? parece ser bem no começo do universo, você vê um desespero diferente. Ela tem, parece umas varizes, assim, umas veias vermelhas, né? Ela não é inteira branca. Então, ela já também sofreu essa mudança, talvez que nem a delírio, né? Deleite, assim, né? Eu não sei dizer se ele é o catalisador, se o destruição é o catalisador. Eu acho ele mais como um agente, que a destruição, ela é também mudança, né? Como ele sempre fala. Precisa acabar alguma coisa para começar outra diferente. Mas não necessariamente que ele esteja sempre envolvido ou seja responsável. Eu acho que as coisas acontecem, como ele até ele explica isso mais para frente, e ele é contraditório, né? Se você imaginar que ele seja a representação da destruição, ele foi consolar a Deleite, né? E é bonito demais. Essa é uma das páginas da Jill Thompson que é maravilhosa. Ela tá caracterizando, parece até assim um Jardim do Éden, assim, um mundo jovem, né? É muito bonito, cara. É muito bonito e realmente dá uma quebrada em, com algumas páginas assim, mas é legal de ver essa memória do irmão, que ele não é super interessante ver que as irmãs pensam nele com muito carinho, cara. É, só que fazer uma provocação aqui até. Você não acha que soa como uma mudança traumática, não de Deleite para Delírio? Eu vejo como um trauma maior do que um abandono de um irmão. Até eu ligo, tá? Assim, desde a minha primeira leitura, essa mudança a uma coisa mais de algum tipo de violência mesmo, ainda que não física. Não. Como eu falei antes, né, não relaciono especificamente a uma coisa. A gente é levado a crer que pode ser algo sexual, até pela persistência aí do sexo e sexualidade em toda a obra de Sandman e do Gaiman também. Mas eu sinto que houve um trauma muito grande e não sei se esse abandono do irmão, que apesar delas o ter em alta conta, e vale para desespero também, né? Eles são muito autossuficientes. Né? Ele dava liga ali da família, mas não sei se esse abandono dele, como eu banquei, né? Ir para uma outra cidade estudar e não dá mais sinal de vida, seria o suficiente para causar isso tudo. Eu vejo diferente de vocês aí. Eu não acho que o Destruição ter ido embora causou a mudança da Delírio, dela ter virado de Deleite para Delírio. Eu acho que ela estava numa fase de transformação e o mero contato com ele, de conversar com ele, de todo mundo que se aproxima dele, acaba sofrendo efeitos colaterais depois. E aí ela acabou se transformando em Delírio. Talvez nesse papo que ele veio de consolar ela, de estar próximo, ele carregou ela com uma carga negativa que acabou acelerando esse processo que ela já estava passando de mudança. Isso tudo é especulação. É mais pelos efeitos que a presença dele causou nos outros perpétuos e na sociedade como um todo, e essa contradição dele ser um cara afetuoso, dele ser um cara carismático, dele ser um cara alto astral, e involuntariamente ele trazer coisas ruins, né? Ou não ruins, mas assim, coisas destrutivas e que acabam catalisando mudanças pela simples presença dele, né? Esse que era o meu raciocínio. Agora, quanto ao negócio sexual da Deleite, cara, eu te juro, eu não consigo ver aonde que você viu isso. Eu acho que você tá fumando umas velas lá com o Alan Moore, que começando a ver os negócios sexual em tudo. É a vela da Gwyneth Paltrow aí que explodiu outro dia. Não. Eu também não vejo, não. É nada sexual aqui. Eu vejo até uma mudança, foi o que eu falei, melancólica, porque ela tá falando que as flores começaram a cair, como se fosse um outono mesmo, assim, né? Que as flores começaram a cair no domínio dela, né? Então, o Deleite, você vê, ó, nós vamos ter dificuldade durante todo o arco em descrever o delírio, porque delírio é uma coisa muito particular e muito de momento, e assim, é super difícil de descrever o delírio. Tanto é que quando a gente fala, às vezes, em delírio coletivo, é difícil até de você provar a existência disso. Então, assim, o Deleite é isso que ela está falando, é algo confortável. Até a gente pode usar, e eu vi vocês procurando como definição, o Deleite é algo interior, né? Quase uma paz interior, que é de dentro para fora, e o delírio de fora para dentro, você usar algum estímulo externo, né? Então, eu acho que é essa mudança que aconteceu, porque aqui, Maurício, ela fala até que essa mudança ocorreu quando a Terra era jovem, é os primórdios da Terra. Por isso que eu até citei o Jardim do Éden, e o Destruição, ele vai embora logo depois da Peste Negra. ele ainda controlava o domínio dele durante a Peste Negra. Então, é um espaço de tempo, assim, vamos dizer, dentro dessa mitologia de Sandman, muito grande, né? Muito grande, assim, né? Nem o afastamento dele foi responsável pela mudança, e eu continuo a dizer que eu acho que, assim, acontece isso sim, que vocês estão comentando, quem vai em busca do destruição acaba encontrando a destruição, mas eu acho que ele, assim, a essência desse arco é dizer que destruição tem mais a ver com mudança do que necessariamente com... Pode até ter a questão de ciclo, né, de fim, de tudo, mas a mudança, ela é, não é necessariamente traumática, mas ela é mudança, ela é diferente. Então, eu acho que a essência é essa, que ele não é tão destrutivo assim, necessariamente, e sim mudança, mais do que destruição. Falando assim do personagem, assim, é interessante você perceber também que tem que existir uma proatividade, né, das pessoas, né? Eu vou procurar a destruição, assim, vou fazer uma visita à destruição. Mas assim, quando o personagem destruição, por exemplo, vou visitar a desespero, eu vou fazer isso ou aquilo. Quando ele tomava assim, a proatividade, ele não amaldiçoava ninguém, assim, não caía em destruição. Mas quando a pessoa recorre a ele, tanto é que Delírio recorre a ele, né? Quando ela vê que tá começando a mudar e vai atrás do conforto do irmão, né? E acontece o que acontece, né? É bem isso, a gente tem que entender essa regrazinha, né? Quem procura, acha, né? Mas se ele vai ao encontro da pessoa, não acontece nada, né? Pode ser isso sim. Aí eu já consigo ver aí um caminho desse jeito sim, um caminho sutil, não tá tão definido, mas eu acho que é mais por aí sim, Luiz, né? Porque, por exemplo, ele foi no casamento do Orfeus. Claro, o casamento acabou em tragédia mesmo. Mas foi por culpa dele? Não sei. Era destino, até se você for falar alguma coisa, era destino ela morrer, né? Pela mão até do amigo, né? Fura-olho dele lá, o talarico, o bodinho talarico, né? Mas foi isso. Bodinho talarico, sensacional. No fim das contas, foi isso, né? Depois, quando ele vai em busca de uma solução, de um milagre, em reaver, né? A Eurídice, ele vai em busca de destruição, e aí não tem jeito, aí é inevitável, porque você tá indo atrás, cara, de destruição, o próprio nome diz, então ele vai ser destruído, né? E foi aí que começou a decadência dele e chegar onde ele chegou. Eu acho que a regrinha é exatamente essa mesmo. Eu queria complementar, primeiro sobre a Delírio, o Deleite, vocês levantaram aqui na minha cabeça, tô viajando agora sobre isso, realmente, assim, o Thelma não precisa ser uma coisa tão violenta, como eu falei, ainda que não uma violência física, mas até um paralelo com uma questão mental mesmo, né, de não suportar estruturas e realidade, alguma coisa próxima de uma depressão, alguma mania, algum transtorno, o que seja, e que isso seja gestado, e aí sim eu faço o link com o destruição. Eu penso também assim, Luigi, ele como um elemento de mudança. A gente vê a caracterização dele, sempre que ele aparece ali naquela ilha conversando com o cachorrinho dele, né, ele vira pai de pet, ele quer criar coisas, ele tá querendo transformar coisas, né, ele pega matéria-prima, ele pega o bloco de mármore e transforma numa escultura. O cachorro sempre tá criticando ele, né, ele pode não ser bom naquilo, mas não parece importar para ele ser bom, parece importar para ele o processo. E também vejo isso aí, ele não é amaldiçoado, chegou perto, pegou a macumba e vai tudo se destruir, não é isso. É a busca pela destruição, né, que é uma busca por mudança, ainda que não seja consciente, ainda que não seja o objetivo. Ele destrói para construir, né, a velha frase do fecha-se uma porta, abre-se uma janela, ou tem que se destruir para construir. Eu gosto dessa dicotomia aí e começa a viajar mais também nessa história, depois de ser acusado de maníaco sexual, foi um membro do Ministério Público aqui nesse... Eu quero voltar até a... Não te acusei de ser um maníaco. Te acusei de estar vendo coisa sexual em tudo, talvez por uma influência do nosso amigo Alan Moore aí. Mas essa sacanagem me soa mais interessante agora, essa ideia mesmo de um tema ao longo do tempo, como o Regi mencionou. E aí, Reginaldo, e essa capa da 42? Eu vi uma nuvenzinha de chuva ali no canto superior esquerdo, indicando a choradeira do Morpheus. E aí? Essa é difícil, cara. Essa realmente, assim, ele foi pra lugar nenhum, né? Ele tem quase aqui uma técnica de alt-type, né? Que é usar... Ele usou as letras, né? De vidas breves pra fazer uma brincadeira aqui, mas todas elas têm uma textura diferente, então não é só um alt-type puro mesmo, assim, né? E tá misturando com imagens, né? Você vê a nuvenzinha lá, que eu acho que sim, tá associada, né? Você vê o sol e a nuvem, né? A nuvem encobrindo o sol, depois só o sol. Aí você vê o gancho aqui, que eu não sei se poderia associar com a desespero, né? A edição anterior, a gente viu aquela borboleta, e agora é que veio na minha cabeça que a Delírio vira e mexe, ela vira uma borboleta, né? Ela parece que se desfragmenta em forma de borboleta, assim, né? Aí você vê aqui um rabinho quase saindo da página, que talvez seja um dos três guardiões, né, da entrada do Castelo do Sonhar, né? Eu acho essa daqui realmente a mais feinha de toda a série, né? E o cantinho lá no cantinho, pra mim, esse é o Morpheus, e é ele que aparece também em destaque na quarta capa do flop nacional, né? Essa eu não consegui pegar muita coisa, mas não além disso. Não sei se vocês conseguiram pegar. Pra mim, essa página é o encontro da Delírio com o Morpheus. É o Morpheus no cantinho, soturno, escuro, e um monte de letra desconexa, com tipologia diferente, sol, chuva, coraçãozinho, gancho, coisas contraditórias, desconexas, que não formam sentido nenhum. Então, pra mim, é a Delírio de um lado e o Morpheus do outro. É uma boa leitura, viu, bicho? Pessoas que se lembram de Atlântida, a respeito de mamutes e paredes desabando. Quem controla o transporte? Entediada, ela faz pequenos sapos. Truth or Consequences e outros lugares. Vozes ancestrais profetizando. Os cães da arte. Quando eu sonho, às vezes eu me lembro de como voar. Capítulo 3 começa também com um breve prólogo, né, falando que andando entre nós há aqueles chamados os antigos, né, humanos que de alguma forma sobreviveram e sobrevivem além da conta, né. Um deles é o advogado Bernie Capax, de 15 mil anos, né, que desce de um ônibus, passa numa banca para comprar seu jornal, tá caminhando pela calçada e aí um muro despenca e ele morre, né? Simples assim, a morte, como sempre, tá ali para recepcioná-lo, né? Como descobriremos daqui a pouco, Bernie era alguém ligado à destruição, né? E assim como ele, os antigos ligados à destruição, que porventura poderão ser procurados por Morpheus e Delírio, começam a sofrer certos infortúnios, né, para dificultar essa busca. Outro exemplo disso, assim, né, uma mulher chamada Etain, ela mal escapa do seu apartamento, né, que é destruído em uma explosão bizarra, né, causada por um vazamento de gás. Daí, sentindo que coisas estranhas estão acontecendo, Etain decide descer e foge dali, né? Depois vocês me dizem o que acham, mas eu tive a impressão que essas pessoas que viram uma espécie de queima de arquivo, assim, eram serviçais, assim, associados ao destruição, assim como o Lucien, Caim, Abel, Nuala, Mervyn, né? E aí, como eles não tinham mais função no reino de destruição, foram liberados, assim, de seus afazeres, né? O que é que você acha disso, Mauro? Aproveita e desenvolve essa chegada de Morpheus e Delírio em Dublin, na Irlanda. Eu tenho essa perspectiva muito parecida com a sua, de que esses, né, a gente não sabe se imortais ou, né, imortais não, porque eles morrem por outros fatores, né? Mas enfim, de pessoas que não envelhecem e que vão perdurando ali, que estão ligados à destruição, eu fiquei com essa impressão também de que eles poderiam ser serviçais ou pessoas associadas à destruição e por isso elas tinham essa capacidade. A gente vai ver mais lá pra frente quando o filho desse advogado descobre lá as coisas dele, que ele é um personagem muito interessante. Toda essa perspectiva do Gaiman, né, e que depois ele vai usar, ao meu ver, de maneira sensacional no Deuses Americanos, de pegar o extraordinário e tentar trazer para o mundano e tentar trazer para o nosso dia a dia, é muito legal, né? É essa adaptação de seres imortais, de deuses, a uma convivência humana a se adaptarem a um padrão nosso é muito interessante. E no momento que esse advogado morre e a morte, né, vem lá buscá-lo, tem uma das frases mais emblemáticas, né, mais citadas do Sandman, que é ele morre e ele pergunta para ela, né, até que eu vivi bastante, né, vivi uma enorme idade. E ela fala assim: você viveu o mesmo tempo que todo mundo, nem mais, nem menos, o tempo de uma vida. É sensacional, cara, é impactante mesmo. Eu nunca tive essa impressão que vocês tiveram aí, desses os nomes da lista, né, que ainda vai aparecer a lista nessa edição, a lista da Delírio, fossem serviçais, assim como tem no Sonhar. Porque eu nem sei se os irmãos usam a mesma estrutura que o Morpheus usa. O Morpheus, ele é todo regradinho, né? E faz parte, talvez, do aspecto dele agregar essas pessoas em torno dele, assim, né? E eu não sei se talvez os irmãos seriam assim. Eu sempre entendi, até pelo aspecto simpático e bonachão do Destruição, que foram pessoas que ele cruzou pelo caminho e se envolveu de uma forma ou de outra. Boa parte deles são divindades, né? O Bernie Capax aqui, eu diria que não. Ele é descrito como um ancião mesmo, que é uma ideia muito louca do Gaiman. Pena que isso daí não foi desenvolvido até agora. Pode vir a ser, mas ele fala de seres humanos que viviam, né? Seres humanos, assim, clinicamente analisados, assim, como humanos, que vivia quando a Terra ainda não tinha se solidificado, né? Que é uma insanidade. Ou então você pode interpretar que esses humanos que agora são clinicamente descritos como humanos, né? Ele fala com exames médicos disponíveis, na época que a Terra não estava solidificada, eles podiam ser deuses. Porque grande parte aí dessa lista, você vai ver que são divindades, né? Então, assim, eu nunca pensei desse jeito, mas não é por causa disso que é uma possibilidade. Pode ser também as pessoas, os serviçais, os envolvidos, né? A entourage, né, do Destruição. Não sei, né? Eu sempre, até hoje, eu pensei de outra forma, deles serem uma ex-namorada, um amigo, alguém com quem ele conviveu, né? Mas as duas coisas funcionam muito bem. Eu também não tinha tido essa perspectiva, não, da vez até eu que eu li, como eu estava até conversando em off, a última vez que eu li Sandman foi quando a Conrad publicou. Tô tendo a oportunidade de reler agora e abrindo os olhos para muitas coisas, né? Culpa de vocês, principalmente dos episódios até hoje. Mas é curioso que o Bernie Capax, ele é descrito, né, como de alguma forma ou de outra ele sempre advogou. Então ele pode ter trabalhado mesmo pro Destruição ou ser um parça, né? Encontrou em algum momento aí, tá aí. O legal do game é ele ter deixado várias histórias a contar e a gente só pode ficar imaginando aqui, né? Que é uma das graças da história, a gente não saber o final ou todos os seus detalhes, como o próprio Gaiman já disse nessa obra. Agora, ô Regi, o Jason Aaron já usou, né, esse conceito também, né, de uma pré-história bem diferente da pré-história da gente, de uma forma bem menos nobre, com aqueles Vingadores antigos dele. Não, velho, estraga esse podcast, não. Que ideia merda essa do Jason Aaron, bicho. Eu gosto tanto do Jason Aaron, mas isso aí não é legal, velho. Tudo errado nessa ideia dele, velho. É porque você não tá lendo as últimas edições. Eu gosto dos Vingadores pré-históricos lá, né? Você gosta até da Fênix, da ideia da Fênix? Eu gosto, eu acho uma ideia, assim, viajandona, assim, mas interessante. Não é de todo ruim, não. Eu acho interessante, sim. Né? E o fato, imagina o Odin se relacionar com a Fênix. Acho do caramba, acho legal. É um Odin pegador, né, meu? Eu curti também, cara. É, o Odin é a juventude, né? É a bagaceira do bem, rapaz. Não, até certo ponto eu vou, mas do jeito que tá as últimas edições, meus amigos. Aí eu confesso que eu não acompanho. Eu tô acompanhando aqui pelas nacionais. Até agora tá uma bagaceira de divertida, se não levar a sério. É, até um certo ponto é isso mesmo. É, vocês merecem aquele horror de Fênix, viu, véi? Cara, mas assim, antes de eu ler assim, a pauta que o Reginaldo redigiu, né, eu também me peguei pensando assim no quanto vidas breves tem de deuses americanos. Eu lembro que eu cheguei a comentar também que Estação das Brumas era um embrião assim, dos deuses americanos, né, dessas divindades esquecidas que não recebem mais tributos, né, orações, e vivem agora uma vida mundana entre os mortais, né, como é o caso desse deus Faramonde, né, que agora trabalha no ramo de turismo, né, e tem influência assim, no setor de transportes. É algo assim até formulaico, né, se você pensar direitinho, porque o Gaiman também repete um pouco desse plot, até no, naquela minissérie dos Eternos, né, com o Romita Jr. Mas assim, o que, é que vocês acham disso? Né? Ele já estava adubando esse terreno assim, em vidas breves. Diz aí, Mauro. Ah, eu acho que essa ideia já estava batendo na cabeça dele ali. Ele foi experimentando, foi aprimorando a ideia e deixou ela redondinha em deuses americanos. Mas tem muita coisa semelhante, sim, né? Do Faramonde ser uma divindade babilônica e que ele tem uma relação de dívida com Morpheus, porque a hora que Babilônia estava desabando e que ele ia perder todo o poder dele, o Morpheus recomendou que ele procurasse outro ramo de atividade, né? E ele foi para o transporte, que é algo que é essencial para o ser humano, que ele sempre vai ser requisitado e, entre aspas, de alguma forma, adorado. Né? Aqui ainda é um pouco mais tênue, mas quando a gente chega no plot da stripper, isso fica ainda mais evidente. Aí eu já acho que é extremamente semelhante ao que acontece em Deuses Americanos. Mas o embrião estava aí. A Star é praticamente o embrião da... Bilkis. Isso, que está ali medicando, né? As oferendas, uma forma de se manter viva. Então, bicho, concordo, assim, não sei se ele pegou de um lugar e escreveu no outro, né? Anotou post-it e disse assim, não, essa é uma ideia muito boa, vou deixar mais pra frente. Mas com certeza tem um embrião pesado aí, tem mesmo. Inclusive, é isso mesmo, eu tava dando uma olhada aqui, a Edain, não é Taim, né? É uma divindade irlandesa também, essa que foge, consegue escapar aí da explosão do prédio dela. Isso, ela é esposa de... Ku Klux Klan, né? É o herói mítico, né, da Irlanda. É exatamente isso. E aquela, a secretária do Faramon, ela, embora ela não seja cravado que ela é uma divindade, esse nome Aislinn também está relacionado com duas coisas, né? Aislinn pode ser uma deusa também irlandesa, da luz, ou uma variação do nome dela, né? Aislinn, que aí seria uma divindade do sonho, né? Então você vê que tem uma relaçãozinha aí com Morpheus. Eu também acho que realmente o Gaiman teve aí um insight, assim, legal de colocar os deuses se reciclando, vivendo nos tempos atuais, e eles não precisariam ser necessariamente a mesma coisa ou reger as mesmas coisas, né? Então acho que ele realmente conseguiu, ainda misturou, né? Porque nós estamos falando de mudança, né? Mudança de função. Então tem a ver com destruição. Eu acho que veio aí essa ideia e foi daí que germinou Deuses Americanos, sendo que, assim, para mim, a maior sacada de Deuses Americanos nem é necessariamente esses deuses se reciclando, assim, né? Se atualizando para os dias atuais, né? Ou em funções diferentes, né? Muito tempo antes, o Ed Campbell já fazia o Bacchus, né? O Bacchus é anterior a Sandy, mas acho que em alguns anos até, eu arriscaria dizer. E ele trata exatamente disso, só que é só especificamente dos deuses gregos vivendo nos dias atuais com outras funções, né? Então, eu acho que a sacada nem é essa. A sacada de Deuses Americanos, que é a grande ideia, é o fator da adoração aumentar, né, o poder ou diminuir o poder da divindade. Isso sim, eu acho que é uma sacada de mestre, assim. Eu acho maravilhoso esse conceito, né? Quanto mais idolatria, ou até mesmo o fato de você idolatrar algo imaterial ou algo realmente material, como uma TV ou a programação da TV, você acabaria criando uma divindade moderna, assim. Isso eu acho genial, cara, espetacular, assim. Mas interessante isso aí que o Luigi fala, né? Então, o Morfeu foi o primeiro coach de carreira da história, né? Ele sugeriu o cara se reinventar e empreender. É, imagina que ele deu um toque só, né, meu, assim, no Faramon. Ele deu um toque, ah, muda aí, viu, muda de profissão aí, que não vai dar certo isso que você tá fazendo. E depois o cara foi cobrar isso, né, meu, que o cara vem com uma prepotência, né, uma arrogância, né. Se você pensar, ele é uma divindade que tá quase servil, né? Quando ele encontra o Morpheus. Não, totalmente servil, velho. Mas você pensar assim, porra, o toque do Morpheus, né? A gente tá falando aqui, zoando, cara. Mas ele deve ter falado assim, porra, vai cair a Babilônia. Vaza antes que a batata asse pro seu lado. Todo mundo que ficou se ferrou. Então, ele tem uma certa dívida de gratidão ali, bem forte em relação ao Morpheus. E essa volta mais arrogante também é coisa de coach, né? Que vai tirar onda nas redes sociais depois. Minha casa está honrada. Ter dois membros de sua ilustre família aqui sob meu teto? Faltam-me palavras. Diversificação. Esse é o segredo. O senhor tinha toda a razão. Sempre vai haver necessidade de viagens, não é, meu caro? Corta agora para a primeira participação do Destruição no presente, né? Quer dizer, sem ser um flashback. Quer falar da participação dele, Maurício? Aproveita e apresenta o Barnabás, né? Que, pelaquela minha teoria, talvez seja o Matthew do Destruição. O que, é que você acha? Também acho, Luigi. Esse aí é o Matthew mesmo do Destruição. É o companion dele, né? Para os fãs aqui paisentes do Doctor Who, zero. Quer dizer, um eu. Ele é o cachorrinho, né? Parece um pastor alemão, ali meio raciado, alguma coisa, que tá acompanhando o Destruição numa ilha, onde o Destruição tá boemiamente lá pintando uma natureza morta, se divertindo, achando maravilhoso e sofrendo críticas bizarras, muito ácidas do seu companheiro, né? Eu até dei uma olhada na origem do nome, Barnabás é o traduzido aqui biblicamente como Barnabé, um dos apóstolos, não dos originais, de Jesus, né? Mas também não consegui encontrar nenhuma ligação maior, não. Talvez Reginaldo, que tem um conhecimento arcano de feiticeiro supremo da Terra, possa nos iluminar aí. Mas ele é um personagem que vai voltar a aparecer lá em Pequenos Perpétuos. Ele vai ter uma participação pequena ainda aqui em Sandman, principal, mas ele tá lá em Pequenos Perpétuos, que é desenhado pela Jill Thompson também, né? Pelo visto ela gostou do personagem e quis se divertir mais com ele. Agora, diferente do Matthew, as relações são quase invertidas aí. O Matthew é meio novato e tá sempre baixando a cabeça, né? Se submetendo às maluquices que o Morpheus impõe a ele. E o Barnabás, apesar de ser um cachorro, como ele diz assim, ó, minha lealdade você tem, agora eu não vou ficar mentindo pra você não. Ele joga umas verdades com um humor refinado que o Destruição nem sempre tá pronto, mas vive se divertindo com esse cachorro. Eu gostaria de ter um animal falante assim. Melhor do que acordar 5 horas da manhã com minha gata miando, pedindo ração. Só uma coisa, o Barnabás, ele não é um pastor, ele é um Spitz, né? É uma raça bem diferente, assim, do pastor. Tem cara mesmo de crítico de arte, assim, meu, o Spitz, né? Ele é bonitinho, cara, mas tem cara de crítico, assim. É o cachorro que te julga, assim. Vou mandar uma foto aí pra vocês verem, cara. Assim como a morte, né? Assim, eu acho que o Destruição é tudo que você não espera de um personagem com esse nome, né? Porque eu acho que todo mundo espera que alguém que personifique assim, a Destruição seja alguém agressivo, né? Raivoso, né? Só que ele é justamente o oposto, né? A gente já comentou isso um pouco, que ele é um cara afetuoso, gentil, espirituoso, né? E como o Mauro falou lá atrás, ele até é uma força estabilizadora, assim, nos perpétuos, né? Acho que é aquele irmão que conecta todo mundo, né? E é bem curioso, porque embora ele só apareça agora, assim, no contexto atual, é como se a gente conhecesse bem esse personagem, né? Assim, muito embora toda a participação anterior dele tenha sido sempre mediada, né? Ele nunca era de verdade o centro das atenções, né? Como é agora, né? A gente só via falar dele pelos recordatórios de outros personagens, né? As memórias de outros personagens. Então, assim, eu lembro que o Reginaldo fez um tweet recentemente propondo o Chris Hemsworth, né, como o Destruição, né, e acho que faz sentido, né, porque o personagem tem mesmo assim, um quê, assim, de Thor, né, mas assim, na minha leitura original, eu imaginava, assim, o Brad Pitt, assim, no papel, depois que eu vi Lendas da Paixão, não só pela aparência, mas porque o papel, assim, e a interpretação do Brad Pitt lembra muito, assim, o Destruição, o nome do personagem é Tristan, né, ser um cara que vira, assim, o epicentro, assim, da família, né, aquele irmão mais querido e mais desapegado e tudo, né, mesmo tendo ele próprio, assim, um conflito interior só dele, né, mas ele também, ele traz ruína pra família, né, acho que vale muito a pena assistir, quem não viu esse filme, tem no catálogo da Netflix. Esse personagem do Brad Pitt no Lendas da Paixão tem esse negócio dele ser uma alma livre, de não querer se apegar às coisas e acabar sendo, né, assim, a família orbitando sem ele fazer esforço, né, sem ele querer isso, enquanto, né, no Lendas da Paixão, o irmão dele se esforçava para obter a atenção do pai, da esposa, e o Tristan, né, que era o personagem do Brad Pitt, conseguia tudo isso de maneira espontânea, sendo quem ele é, sem querer essa competição. Tem certa semelhança, sim. Mas o Destruição, assim, fisicamente, né, ele me parece aquele, sabe, aquele irmãozão, aquela pessoa que a família, os irmãos confiam nele, sabe, de que aquela presença de que quando ele tá perto tudo vai ficar bem. E então, não sei, ou talvez pelo Hemsworth ser um pouco mais bonachão, ele ser menos trágico do que o personagem lá do Brad Pitt no Lendas da Paixão, talvez acho que ficaria melhor. Ou não sei, mesmo um cara grandão lá, tipo o cara do Stranger Things lá, que fez esse Hellboy ruim, também faria um Destruição interessante. É, eu sou mais por aí mesmo, cara, também. O Destruição tem que ser um pouquinho bagaceiro, né? O Brad Pitt tá muito gatinho, né, em Lendas da Paixão, assim, tá muito... Ó, como eu sofro, ele tem um quesinho de Morpheus ali. Isso. Tô sujo, mas tô lindo ainda. Isso. E o Destruição, no meu ver, né, como ele é todo aventureiro, eu acho que ele é um cara que vira a cueca do avesso, né, de um dia pro outro e não toma banho. É isso, limpa a gordura do churrasco na beirinha da meia. Isso, é isso aí, assim, eu vejo ele assim, mas... E o engraçado que vocês também falaram, olha que barato, né, cara, se de fato ele, assim, só pela proximidade do Destruição, ele trazer Destruição e ele ter esse temperamento, assim, o temperamento, né, ele ter essa personalidade magnética de atrair e ser o irmão, realmente, assim, né, um pilar da família. Então, é uma ironia quase, né, meu? Assim, pode ser que por causa disso ele tenha se afastado, embora a explicação que ele dá é outra lá mais pra frente, né? Mas eu acho muito legal essa construção de personalidade, dele ser uma coisa calorosa, totalmente diferente que você esperaria de alguém chamado Destruição, né? Eu voto também no Hemsworth, porque já vi outros papéis dele também, já vimos, né? E ele não tem essa profundidade shakespeariana toda. O Brad Pitt é um ator muito melhor que ele hoje, sem dúvida. Agora, eu concordo com isso. O Brad Pitt de cabelo grande, meu amigo, não tem pra ninguém. É aquele retrato de perfeição. E é o cara que acorda penteado, sai cheiroso depois de transar a noite toda. E vai trabalhar com a mesma roupa e ninguém diz nada. O Hemsworth tem esse lado mais bagaceiro mesmo e sabe ser o bonachão e ter essa presença física aí. Eu pensei é o David Harbour, que é o Hopper lá do Stranger Things e é o Hellboy da versão nova. Ele seria um bom Destruição, cara. Um cara grandão, deixasse uma barba nele. Ele é um cara agregador, é um cara assim que as pessoas gostam. Eu acho que ele ficaria bem personagem. E vai estar no filme da Viúva Negra, né? O Guardião Vermelho. Isso. Saideira do capítulo, agora é contigo, Reginaldo. Comenta essa capa da 43, nessa peguei nada, mas ela me remete um pouco a essa ancestralidade, assim, dos antigos, né? O que é que você acha? É, ela tem esse aspecto mesmo, assim, parece alguma coisa rupestre. Estranha. Eu acho que ela tá remetendo realmente para isso. A pata do urso volta a aparecer. Eu acho que ele, desde lá de trás, ele tá referenciando o xamã que vai aparecer. A figura aqui do meio é só o Mauro que vai poder dar uma explicação pra gente, porque essa eu também não peguei, né? É ela que aparece com bastante destaque na quarta capa, e ele tem até um, sei lá, um símbolo, um sigilo acima dos olhos, assim, que também não dá para identificar, mas eu não sei quem que é. Quem faz muito essa postura de cabecinha de lado, assim, né, é o George Clooney e a Delírio, né? Ela também faz essa cabecinha assim, mas... Eu visualizei a Delírio aí, cara. É. Pra mim era isso, né? Uma Delírio meio estilizada, meio bizarra. As marcas, pra mim, seriam, né, os símbolos dos imortais, umas pinturas rupestres, umas marcas deles de outras eras. E do lado, aqui no cantinho, um mapa cheio de conexões que remeteria ao Faramond e ao domínio dele sobre os transportes. Mauro fala que o Maurício fuma uma velinha, bicho, mas o bicho fuma uma velinha, papai. interpretar essas capas, viu, velho? Eu não pego essas coisas nem a pau, velho. O mapa eu não achei ainda. Eu também não, velho. Cara, aqui no cantinho, ó, tem tipo um continente com um centro e um monte de linhas saindo dele. Tá olhando a capa da 3 mesmo? Tô, cara. Tô verdinha. Cara, eu não tô vendo essa mapa não, bicho. Cara, olha aqui no eu tô vendo no Absolute. Atrás dessa pata do urso e dessa asa estilizada aí? É, do lado direito tem um mapa. Tô vendo. Não, na impressão, depende da impressão, não dá pra ver. Eu tô olhando aqui e não tô conseguindo ver no flop, assim. Tem até o nome do oceano aqui, no Absolute ele aparece direitinho. Tô olhando pro 30 anos que saiu agora, ele é todo verde, ele não tem... Ele é todo verde, mas tem um desenho de um mapa aqui, ó, vou mandar pra vocês agora. Tem alguma coisa escrita nele? Eu não achei. Tem aqui em cima, aparece Octo, não sei, Occidentalis. Ô louco, Mauro, meu Deus do céu. Aqui, cara, acabei de mandar no grupo. Vou abrir aqui a Absoluta aqui agora. Tem esse mapa mesmo. Tá de 30 anos, sem nada disso. Cara, é uma merda, viu? Porque era pra ter isso aí no... É, eles cortaram. É, não tem. Não tem, é verde. É um verde texturizado só. Realmente tem esses rainhos. É verdade. O flop, ele nem é verde. É verde só atrás da pata e da asa. O canto direito, assim, ele é cinza. Ele é cinza, não é chapado. É um cinza texturizado como se fosse uma parede mesmo. Mas muito bonito essa que você mandou. Aí faz sentido, sim. Bem legal. Quatro. O outro lado do céu. Um urso e sua sombra. Segredos dos que partiram. Vislumbre é uma palavra linda. Viridente também. Três chaves. Um tratado de ótica. Os perigos de fumar na cama? Capítulo 4 começa com outro dos antigos, né? Estamos agora nas terras do norte, né? Com o homem do amieiro. Assim como Etain, ele também percebe que há algo errado, né? Uma perturbação no cosmos, né? Ele nota uma manifestação não natural de luzes no céu de verão. Ele não é bobo e decide também sair de cena, né? O homem do amieiro transforma-se num urso, né? E arranca sua sombra, que ainda tem a forma de um homem, né? Sua sombra toma seu lugar no mundo, né? E o homem de amieiro dentro do urso adentra a floresta, né? E o fim do prólogo. Eu não falei, mas a busca segue um roteirinho de checkpoints, né? Que foi a listinha que o Reginaldo falou ainda agora, né? Traçados, assim, nessa listinha, assim, da Delírio, né? De antigos associados de destruição. Então, são justamente esses antigos, né? Que aparecem em prólogos e interlúdios, né? São quatro, né? Esse homem do amieiro, que agora tá inacessível. Esse Bernie Capax, né? Que é aquele advogado morto. É Taim, que partiu desse plano após a explosão no seu apartamento. E no capítulo 5 a gente vai conhecer a Mulher que Dança, né? Que é o único antigo que, em tese, ainda poderia ajudá-las, né? Mas Morpheus e Delirio ainda não sabem disso, né? E aí, no começo da história, eles são conduzidos pela chofer Ruby, né? Até a casa do finado Bernie Capax. Maurício, a gente já sabe que só o fato dele ter 15 mil anos já fazia do Bernie um humano bem comum. Mas o filho e a esposa dele fazem outras descobertas, vamos dizer assim, insólitas, né? Sobre ele, né? Maurício, comenta essa passagem. E o que vem a seguir, assim, nessa edição 44? Ah, cara, eu acho isso muito legal. Quando eles chegam na casa do Bernie, né? Eles finalmente tentam ter uma primeira pista ali e acabam descobrindo que ele morreu. Vão falar com o filho e é até estranho. A princípio eu tava achando que era um funeral, né? Eles estavam ainda ali naquele momento que o americano tem de... A gente fala de beber o morto, né? Mas lá eles comem o morto. Levam comida, aquelas rabanadas lá malucas dele, pra fazer uma verdadeira festa fúnebre. Aquele festa não tem nada. E aí tá o filho bêbado, a mãe mais bêbada ainda, e ele leva aqueles dois estranhos, completamente estranhos, na base da confiança, até o porão, onde mostra que o cara é normal, chato, e queria que o filho seguisse uma vida normal também, não fizesse tantas coisas assim. Na verdade, tem passaportes em diversas línguas, em branco, para ele poder criar novas identidades. Umas moedas de ouro bem antigas, tinha algumas drogas escondidas também no armário, enfim, uma vida secreta revelada ali de repente, né? E o filho entra em colapso de quem é meu pai então, aquela pessoa normal, básica, padrão, o que é que ela é da vida, o que é que ela fez da vida, né? Aí a gente já viu outras histórias aí, né? Como imortais acabam planejando, né? A sua continuidade, a gente já viu uma outra história, o personagem que saía da cidade e voltava alguns tempos depois dizendo que é o filho daquele que saiu, para poder justificar a continuidade, a juventude e tudo mais. E isso vai dar uma prejudicada na cabeça aí do cara. A seguir, o Morpheus, Delirio e a sua motorista Ruby vão passar uma noite num hotel em que, mais uma vez, esse sistema de segurança aí, esse elemento de mudança, acaba prevenindo que ele se aproxime mais rápido, matando a Ruby através de um incêndio no hotel. Esse incêndio encontra o Sandman em uma reminiscência, né, lembrando do passado, quando ele encontrou destruição durante a Peste Negra, e que eles têm um breve encontro, o Sandman recupera um objeto dele roubado, e a gente vê o Corinthians ali com aquele cabelo muito estranho de séculos anteriores. Mas o mais legal é você ver, assim, essa divindade simples do Morpheus aqui, porque ele tá alheio, até tudo pegando fogo, o bombeiro desesperado pra ele sair, ele fala assim, não, minha irmã tava aqui, você viu ela? Não, menina, sai daqui, pelo amor de Deus. E ele, com uma calma, né, de quem não é tocado por aquelas chamas. Com a morte da Ruby, eles vão seguir viagem para o próximo contato, e o finalzinho é divertido porque a Delia estava desde o comecinho querendo dirigir, né? E aqui ela acha que vai ter finalmente a chance. Falar duas coisinhas só da questão do Capax, né? Achei um barato o filho dele falando assim, porra, meu pai era aquele careca que usava rabo de cavalo, né? Aquela coisa constrangedora. E de repente eu descubro que o cara tinha cocaína, heroína, dobrão de ouro de pirata, um Matisse, um Da Vinci. Porra, sensacional, cara. Outra coisa que o Maurício falou também, né? Que no funeral dele tava lá o filho bêbado, a esposa bêbada. Eu espero que meu funeral seja assim, ó. Fica aqui registrado no podcast pros meus amigos. Eu faço questão que vai botar em cima do meu caixão um shot de uísque, um shot de tequila, para todos os meus amigos travarem o caneco no meu velório e lembrarem de mim de uma maneira alegre. Espero não estar lá. Não, você tinha que esperar, tá, cara, senão você foi antes. Não, não quero ver a morte do amigo, né? É isso que eu quero dizer. Eu saquei, mas eu tô falando assim, olha em perspectiva, é melhor você tá lá do que você não tá. Exatamente isso. Eu já compro e já reservo minha cadeira aí, hein, Mauro? Pode... Vou separar a sua dose. É, eu não quero ser o primeiro, não, meu. Cara, é dito mais atrás, né, durante o encontro de destruição com desespero, assim, em 1665, né, em Londres, na epidemia de peste negra, que dali a 30 anos, em 1695, o destruição se reuniria com seus irmãos e comunicaria sua decisão de deixar seu reino, né, suas obrigações e sua família, né. Aí aqui nessa edição 44, assim, por volta de 1685, Morpheus se encontra com destruição e destruição está encantado com o que parece ser o nascimento do iluminismo, né? Mas, assim, ele demonstra, assim, tristeza em perceber que aquilo, como um tudo, assim, não deve durar, né? E, eventualmente, virar o seu tempo, como ele diz, a era do fogo e das chamas, né? Morpheus é bem arrogante, né? Indiferente com ele, né? Mas, assim, por um momento, assim, acho que é na página 109, nessa edição 30 anos, ele quase põe a mão, assim, no irmão, assim, para consolá-lo. Isso, claro, não acontece, né? E vai, acredito, reverberar mais lá na frente. O que vocês acham, né? Será que a peste negra foi a gota d'água para a destruição? Ou foi esse momento, assim, de indiferença, assim, do Morpheus que apertou, assim, esse gatilho do foda-se? O que vocês acham? Eu acho o seguinte, primeiro que eu adoro essa passagem, adoro, assim, acho legal demais. O comecinho dela é super interessante, porque mostra que, diferente do Morpheus, que ele é um cuzão, embora vocês tenham me chamado de Morpheus, ele é realmente um cuzão, cara. Ele trata mal o Barnabás lá na frente, tá? E ele parece, às vezes, desprezar as pessoas, que é algo horrível de se fazer. E o Destruição, por outro lado, ele é super cordial, né, com o Coríntio. Você vê que ele, antes até de tratar com o irmão, ele tem, assim, um gesto, assim, né, de tomar ciência, né, do Coríntio como um pesadelo, assim. Eu acho isso super legal, assim, muito legal. O Morpheus faz, né, castiga lá o cara que tenta roubar o rubi dele, que é exatamente o que a Delírio vai fazer lá na frente. Ele age da mesma forma, que parece até um pouco imatura, né, para um perpétuo, assim, e quando o Destruição fala isso, ele é grosso com o irmão. Eu vejo o Destruição já decidido do que vai fazer, né, ele tá encantado realmente com a chegada da razão, ou da aplicação, a razão sempre existiu, mas dela ser aplicada como régua, né, como métrica, né, para explicar as coisas da vida, né, e o que o Morpheus fala é o contrário, né, que tem coisas que não tem explicação. Então, eu acho demais essa conversa, demais, assim, super interessante. Quando ele fala do colégio invisível, ele está explicando realmente que parte do conhecimento antigo era só realmente os iniciados que tinham, né, o que era chamado de feitiçaria antigamente, né, bruxaria, ou você ter o contato com os deuses, era simplesmente você saber o momento certo de colher e de plantar. Ou então um segredo de engenharia, né? Uma coisa assim de estrutura mesmo. Então é isso que ele está se referindo a colégio invisível, que passa a ser público, né? Ou até transmitido, né? O conhecimento sendo explorado dessa forma, que eu acho... Cara, eu acho isso assim demais, cara. Essa noção de transformação. Eu acho que sim, foi a peste negra, foi a gota d'água para o Destruição, foi o que abriu os olhos dele, seguido dessa era aí que ele tá vendo que a razão ia acabar deixando até tudo por outro lado, assim, mais raso e com menos explicação. E ao mesmo tempo, enquanto eles estão tendo essa conversa super interessante, o Corinthians vai lá e come o olho do orangotango, cara, que é um negócio assim, é a natureza do Corinthians. Eu acho isso legal demais, cara, assim, essa edição é muito boa, assim, muito boa, porque o que nós estamos vendo aos poucos é como se fosse aquele joguinho de ligar os pontos, né, que vai tomando uma forma. A gente está entendendo quem é o Destruição pela busca indireta, né, que o Morpheus ainda aqui fala, né, com o Lucien. Ele está só ganhando tempo com a irmã e se distraindo, quando na verdade é assim, você vai conhecendo o Destruição nessa busca, né. Eu acho legal demais isso, cara. Estão usando a razão como ferramenta. Não é mais digna de confiança do que o instinto, o mito ou o sonho. Porém, tem o potencial para ser muito mais perigosa para eles. Morpheus fica perdido, né, nesses pensamentos assim de 1685, e aí quando ele dá por si, né, o hotel que eles estão hospedados está pegando fogo, né, e sua chofer, a Ruby, morre queimada, né, ela caiu no sono e seu cigarro começou um incêndio, né. Morpheus acredita que nem a morte dela, nem a de Bernie Capax são mera coincidência, né. Vamos lá, saideira do capítulo, Reginaldo, e essa capa da 44, né? Eu entendi que isso é o defunto do Bernie, né? Com a luz refratada que o Destruição fala nessa passagem em 1685. E aí, o que, é que você acha? Eu associei mais a Ruby torrada na cama. Não sei, pelo vermelho, não sei necessariamente, assim, se é isso, né? O que a gente vê é que, assim, um dos olhos dessa pessoa, ela tem dentes que nem o Corinthians. De novo aparece a pata do urso aqui, mas ela aparece quase que só como se fosse um raio-x, assim. Eu diria aí que é quase você vendo o fim da história do urso, que na verdade é o xamã, né? É super interessante essa figura do xamã. A magia que ele faz, né? A sombra dele assume a forma dele e ele passa a ser o urso, né? Que é o urso que acho que está referenciando desde as capas lá de trás. Essa parte lateral aqui eu não consigo entender, não, o que que é. Não tenho nenhuma associação, mas eu iria mais pro lado do realmente de ser aqui a Ruby com alguma coisa do Corinthians. Eu pensei, né, aqui no queimado, no fogo, na Ruby, realmente, né, nessa ilustração central. E na lateral, me parece uma lição de anatomia. E aí vai para aquela questão do Destruição com o Morpheus vendo a evolução das ciências humanas. É, tem umas letras gregas ali, né? Tem um teta que eu tô vendo aqui, algumas outras coisas. Mas realmente, assim, na de 30 anos eu não tô conseguindo ver isso tanto, não. Eu tô olhando na internet aqui a versão original. E é, por ser maior, dá para ver alguns detalhes mais. Parecem, às vezes, umas raízes de madeira, alguma coisa assim. Em outros momentos, parte de anatomia mesmo. É, da capa, ela tem a diferença que o título da revista Sandman divide a parte de cima, logo acima da cabeça aí da figura. figura central, a imagem divide com o título do Sandman, né? E essa imagem aqui que vocês estão vendo na direita, que realmente fica mais nítida quando ela está por inteiro, que parece alguma coisa realmente de anatomia, ela é apagada pelo número 4 lá em cima. Eu esqueci de comentar também que todas as edições nacionais, elas começaram a vir com a primeira página da revista, vinha uma página preta escrito Vidas Breves e parte 4, por exemplo, aqui, o 4, ele é vazado com a figura da capa, assim, né? É mais um detalhe que era o capricho da edição nacional na época, né? E essa, por acaso, também vem com essa página aqui que o Mauro mandou pra gente, mas tá lavada a imagem, tá muito apagado, não dá pra entender, não. E a pata do urso, que aparece bem apagada aqui no que você mandou, Mauro, no vermelho, ela tá num contraste, como se tivesse sido realmente negativada. Então, ela tá com um tom amarelado, quase branco, na capa aqui de diferente. Então, você vê que ela tem variações do absolute para a capa da época da mensal, né? Eu queria fazer só uma observação antes da gente partir para a próxima edição, Luiz, que tem a ver com a introdução que, como o Gaiman menciona aqui, né, tá no final por conta dos detalhes todos que ele dá da tela. E é uma edição, é uma introdução que realmente é muito mais um grande resumo, um apanhado da edição. Mas eu queria chegar no final dela, que diz assim, se isso não é literatura, nada é. O Peter Straub, que é o seguinte, Sandman consegue ser uma boa literatura como se você lesse um livro muitas vezes, e tantas outras vezes ele é um bom quadrinho. O Luigi colocou aqui no nosso chat o excertozinho desse momento em que os Morfeu vai tentar tocar o Destruição como se fosse consolar, demonstrar um apoio, alguma coisa, e retira a mão. Isso é quadrinho, mas todo o volume de texto que tem no diálogo deles é como se você estivesse lendo um livro. O Gaiman tem essa capacidade de juntar os dois, né? Poucas as obras dele, tipo um Eternos, que eu não vejo tanto brilho na escrita, mas muitas obras dele você consegue perceber. Ele é um cara que escreve livros, e quando ele tá ali sentado na frente do processador de texto dele, seja qual for, se ele tá digitando ou falando, ele pensa em escrever um livro, mas ele pensa também em escrever um quadrinho. E casa muito bem as duas narrativas. Por isso que eu falei assim, não sei até que momento a Jill Thompson pode não ser uma boa desenhista, mas desenvolve bem a narrativa, e até que ponto isso aí é o Gaiman já delineando bem mais o que ele quer ver nas páginas. Esse momento aí desse quadrinho aqui não é gratuito, né? O Destruição toca nesse assunto, né? Lá no penúltimo capítulo pergunta se o Morpheus tem algum remorso do que ele fez, né? E justamente ele se refere a esse dia, né? Não é uma coisa gratuita, né? Ele faz isso apontando lá pra frente, né? Um cara que tem controle total da história, né? Ele sabe exatamente onde ele vai chegar. Cinco. As coisas que a gente faz para ser amada. As mãos dela não vão à lua. Um instrutor de direção. Relógios Tiffany 1. Cavaleiros brancos e ou sapos nojentos. Dálmatas são flores? Nem se demonstra sua erudição. Obrigado, madame. Relógios Tiffany 2. Na edição anterior, né, tivemos um rápido vislumbre do antigo que Delirio grafou na lista como a mulher que dança, né? Ela chama-se Ishtar, né? Também conhecida como Belili e Astarte, né? Em outra época, foi uma antiga deusa babilônica do amor, sexo e guerra. Agora, ela é só uma dançarina de striptease num clube noturno chamado Suffragette City, né? Que por acaso é o nome de uma canção do David Bowie, né? Em outro lugar, agora sem motorista, Delirio assume o volante e o negócio não dá muito certo, né? Pra dar uma mãozinha a ela, Morpheus convoca o Corvo Matthew, né? Pra dar umas aulas de direção. E aí, Mauro? Tá mais difícil Delirio passar no psicotécnico ou na baliza, né? Fala um pouco sobre o que acontece nessa edição e pra onde eles três agora estão se dirigindo. É complicado, né? Ela faz todas as cagadas e quando para na polícia, ela usa os poderes dela pra fazer o policial ver vermes e insetos subindo o corpo dele. Coitado, vai ficar com isso até o final desse arco. Eu achei bem interessante, eles vão atrás, né, na lista, e é o que você falou, né, a Ishtar, ela é um projeto ali, é um embrião da Bilkis, né, do deus americano. Ela tá ali, ela era uma deusa que vivia da energia sexual, ela conta até a história, né, de um templo antigo, no qual as mulheres, né, eram obrigadas a fazer uma relação por uma moeda para liberar uma energia sexual como um sacrifício a ela, né, que era a divindade. E, né, ela não fala que é a ela, você vai percebendo isso com o desenrolar da história. E é muito legal como essa construção é feita, o diálogo dela, quando ela vê o Morpheus, ela entra em desespero, sai correndo, ele vai atrás dela, eles têm um acerto de contas lá, ela fala que ela foi namorada ou companheira do Destruição e que o Morpheus, né, nunca aceitou ela, sempre viu ela com desconfiança e que, né, essa rejeição dos Perpétuos acabou minando a relação dela com Destruição. E ela ficou nisso daí, né? Aquele negócio, ela ainda fala, né, aquele bem, termo bem familiar, né, que ela fala assim, ah, você dizia que eu era uma má influência para ele, né, porra, o cara tem 1 bilhão de anos, vai ser uma má influência para o Destruição, né, é um negócio muito surreal e bem escrito do Gaiman, né. Aí ela revela que ela realmente não via ele há séculos, desde que eles tinham terminado, e ela pede para ele dizer para o Destruição, se encontra ele, que ela realmente amava ele. A hora que o Morpheus vai embora, ela resolve liberar todo o poder dela, toda a energia que ela tinha guardada numa dança, e acaba matando todo mundo que estava naquele clube de striptease, né? A energia que ela libera é muito forte para quem está assistindo e todo mundo morre. A única que sobrevive é a Tiffany, que era uma outra stripper meio burrinha, amiga lá dela, e que quando ela sai da explosão que destrói todo o clube de strip, acaba sendo confortada justamente pelo desejo, né? Tem tudo a ver, né? O desejo tem que estar presente num lugar como esses, né? Como num clube de strip, é impossível, né, que não esteja no domínio da desejo. Ela vê tudo o que está acontecendo e, diferente da personalidade dela, ela oferece um casaco, oferece um conforto para essa Tiffany, né? Então, assim, a gente vê um outro aspecto da desejo aqui. Bem legal, é uma das melhores histórias desse arco. É curioso que a desejo não tá motivando, né, essa busca, como ela já fez no arco anterior, mas parece que ela tá acompanhando de perto pra quase dizer um, tá vendo, não disse que ia dar merda. E eu esqueci de comentar, né, a melhor reação é a do Matt, a hora que ele chega no clube de strip, né, que ele lembra de quando ele era humano, ele falou, pô, não, eu quero entrar aí, vamos lá, animadaço. E um pouco antes, né, quando o Morpheus convoca ele para dar umas lições na Delirio, ele diz, não, o que, é que você sabe de direção? Eu fui morto no acidente de carro. Disse, não, tá bom. Good enough. Sabe o que não fazer, né? É uma coisa curiosa, eu dei uma folheada hoje nessa história, e aí eu aproveitei para acompanhar pelo Spotify as músicas que tocam aí, né, são mencionadas. Uma do Iggy Pop e uma eu peguei a versão do Creedence Clearwater Festival. Heard to the Grapevine. Tem várias versões bacanas dessa música. E tem a próprio nome, né, do clube de strip, como o Luigi mencionou, que é o Suffragette City, que é uma música do David Bowie também muito boa. A música que ela dança lá no final pra explodir tudo, né? É essa do Iggy Pop, se não me engano. E ela é muito boa, bicho. Assim, é isso mesmo, Sister Midnight. Calling Sister Midnight. You got me reading. te engolir. Calling sisters for midnight. You got me playing a fool. Eu fiquei imaginando a cena de novo, né? Bacana esse domínio do Gaiman. Se você conhece a música, você cantar ela junto. Se você não conhece, faz como eu e ouvi no Spotify. Não conhecia, mas ouvi e imaginei toda a sequência, assim, até aquela bendita explosão lá no final. E fui deixando ela em fade enquanto a desejo some na última página. O que fica bem aparente pra mim nessa edição, bicho, é que o Morpheus, ele já tá de muito saco cheio, né? Dessa viagem, né? Ele não gosta nem um pouco, assim, das tratativas com esses deuses, né? Também não parece ter nenhuma afeição assim com destruição. E mesmo o motivo para encarar essa busca, assim, o Reginaldo antecipou um pouco mais lá atrás, não tem nada de altruísta, né? Quer dizer, ele não tá fazendo isso pela irmã Delírio, né? Vamos lá, vocês conseguem pensar num motivo para ele agir assim? Quer comentar, Reginaldo? Bom, eu acho que ele ainda tem, embora ele esteja em processo de melhora, eu acho que ele ainda é cheio de defeitos, assim, sabe? Muito ego, ele é muito autocentrado. Ele é desse jeito, é da personalidade dele, né? Então eu acho que é muito disso, né? Ele tá fazendo a viagem, foi o que eu falei, ou para esquecer o amor perdido, ou para ele estar de alguma forma próximo desse amor. Mas ele parece, assim, ele é muito pedante, né? Ele é muito nariz empinado, assim. Então ele parece que ele tem nojinho da humanidade, né? E até dos deuses ele não gosta. Imagina que os deuses, eles nascem e retornam pro reino dele. Então era para ele ser talvez mais próximo das divindades. E ele não é, né? Ele olha realmente como desprezo, como se fossem construtos e como se não tivesse relevância para ele. Essa atitude, essa característica da personalidade do Morpheus, ela causa aversão, ela é desprezível, cara. Ela não é legal. Com a irmã mesmo, ele é muito superior, assim, né? Com a Delírio, né? Com os servos dele, né? O Lucien, que é um cara que já provou fidelidade para ele, né? Foi o único que ficou no período que ele estava preso, né? Que se manteve na função. Você vê que ele não trata bem o Lucien, né? Ele não trata bem ninguém, cara. A cordialidade para o Morpheus é a frieza. E frieza não é forma de tratar as pessoas. Então é muito... É uma personalidade difícil até de você se encantar. Você se encanta por outros fatores, você acaba vendo, né? A responsabilidade dele é encantadora, né? A forma como ele estrutura o reino dele, né? Também a mudança que ele tem é gradativa, mas também é uma coisa atraente. Mas hoje eu consigo ver, assim, nessa parte aqui que nós estamos de toda a série, eu consigo ver ele num momento ruim. Ele tá realmente amargo e tá desprezível, né? Eu acho que isso é proposital, assim. Eu acho que o Gaiman, ele sobe um pouco esse tom, assim, dessa antipatia dele, até porque ele vinha num crescendo dessa mudança, né? Ele tava começando, assim, entre aspas, ficar um pouco mais gente fina, né? Esse fora que ele leva, né, dessa mulher misteriosa, né? Ele deixa, assim, ele puto, assim, ele tá com a pá virada, né? E ele tá mais azedo que o habitual. Mas eu acho que isso aí vai funcionar mais lá na frente, com aquele diálogo do Destruição na penúltima edição, isso vai dar um show, assim, de humildade para ele. E, assim, efetivamente, na última edição, com a atitude que ele toma com o filho, aí ele coloca de volta os pés no chão e ele vê que esse azedume dele não é nada, é uma coisa pequena, irrelevante, perto do que ele tá prestes a vivenciar, né? Mudando um pouco de assunto, e antes, assim, do comentário da capa, né? Eu tava vendo aqui os extras dessa edição 45, no finalzinho da edição flop, assim, da Globo. Tem um glossário, assim, bem bacana, né? Assim, de 5 páginas, assim, detalhando alguns seres e objetos fantásticos, alguns dos quais que já foram citados na série Sandman, né? Tem essa Banshee, né? Esse sucubo, né? Tem incubos, corujas, o rouxinol, tem a própria Ista, né? Anéis. É bem bacana, bicho. Você chegou a ver isso, Reginaldo? Sim, ele tá emulando um grimório, né, de magia nessas páginas finais, até na tipologia, né? Na verdade, ele coloca como se fossem páginas que o Lucien recuperou. Até esse desenho, essa arte aqui final, é aquela arte que parece arcana, assim, uma coisa alquímica, assim, né? É bem interessante, sim. A explicação da Ista é bacana. Eu acho que, eu nem sei se é aqui que ele fala dela, né? Da forma que ela era adorada, né? Que é a prostituição ritualística, né? Que fazia as mulheres se prostituírem. E ela mesmo, todos os consortes que ela se relacionava, o consorte morria, né? É, só o Destruição não morreu, porque o Destruição, eu acho que até é pior do que ela, né? Assim, em termos de decadência, de, vamos dizer assim, de má companhia, de forma indireta, porque a gente viu que ele é uma pessoa até simpática. Mas você vê assim que, talvez, até porque a família não gostasse dela, por causa disso, a natureza da Ishtar era todos os companheiros dela, né, todo o consorte dela, estava fadado a morrer, a ser morto, executado, fazia parte até do processo do ritual dela, né? Então, talvez fosse isso uma preocupação genuína com o irmão, né? É uma coisa que a gente pode aí só... palpite isso, né? Eu só queria voltar um pouquinho, Luig, aquilo que você perguntou, né, dessa relação do Morfeu com Destruição. Eu acho que existe um certo remorso, até uma certa raiva direcionada ali do Morpheus ao irmão, talvez até inveja, que o Destruição quebra a forma, né? Ele abandona. Porque ele não foi um problema gigante, não foi, ele não foi estilhaçado, não sofreu uma mudança de aspecto gigante, ele apenas desistiu do papel dele. E a gente vê que o Morpheus não é um cara feliz no trabalho dele. Ele vive, por assim dizer, nos relacionamentos bizarros que ele se mete, né? Ele é um cara bizarro, tem a maturidade de um adolescente de 12 anos querendo ser dono do mundo, fugir e viver de amor. Só que ele é riquinho, né? Pode fazer o que ele quiser, então isso não dura só uma noite. E o irmão é um catalisador de mudança que é, dentro daquilo que a gente estava conversando, que ele muda esse paradigma e ele consegue se livrar. A própria Delirio fala, né, na loucura, entre aspas, dela, ela diz que ela nunca conseguiria abandonar a galeria dela mais pra frente. Sonho parece ter também esse entendimento, né? Ninguém mais questiona o seu papel. Mas ele não só questiona, como ele abre mão. E como ele diz mais adiante, de novo, que ele leva inclusive o sigilo com ele, né? O sinal dele, justamente porque ele não quer repassar aquilo para um outro aspecto dele ou para uma nova persona assumir aquilo. E o Morpheus vê isso como um absurdo, ele não consegue conceber aquilo. É uma ideia alienígena demais para ele. E por não entender, ele até tenta se aproximar e não consegue. E vem a repulsa até, né? Não se conforma, não perdoa jamais. E repete, agora, 300 anos depois, o mesmo discurso que ele disse. Apesar do Destruição mencionar várias vezes que acredita que ele mudou, que ele evoluiu. Mas como você disser, né? Ele tá num momento bem ruim aí. E a capa, Reginaldo? Essa é a Ishtar nessa foto? Ah, eu acho que é sim, né? É sim. É muito legal essa capa, né? Tem o dinheiro lá em cima que você tá relacionando a boate de striptease, né? Essa capa é aquela que acho que é o Gaiman que sempre fala dela, que um mamilo foi censurado, né? E é engraçado que eu não consigo ver esse mamilo em lugar nenhum aqui na capa, do jeito que ele tá falando aqui. E essa é a edição que ele diz que não foi censurada, né? Então não consigo entender, não sei se nessas versões aí atualizadas do Absolute tenham recuperado o mamilo, porque aqui eu não vejo ele em nenhum lugar, cara. Meio perdido, né? Instagram faz muito isso, né? Tá escondido aqui, porque não dá pra ver, né? A quarta capa dela é realmente assim, o lábio bem destacado, assim, é quase só o lábio. A capa é linda, cara, a quarta capa. Não é à toa que chamou a atenção do Guy, né? E essas edições, elas eram realmente, elas tinham um cuidado fantástico, né? Só uma coisa que a gente nem comentou, mas eu não queria perder porque eu olhei aqui agora, é que falam que há uma certa relação entre a Tiffany e o Alvin, da história lá, Um Jogo de Você. Aqueles dois têm um histórico muito parecido, assim, que eu realmente não achei. Não queria ver se vocês achavam alguma coisa parecida entre eles, mas eu não achei, não. Eu só achei o tom do diálogo, assim, muito parecido. Meio despojado, boca... Não vou dizer nem boca suja, assim, mas, assim, falando, assim, sobre homens, falando sobre relacionamento, de uma forma, assim, eu acho que muito parecido com o que Alvin falaria, sabe? Não sei dizer se são o mesmo personagem, mas eu acho o tom muito parecido. Me lembrou um pouco Um Jogo de Você mesmo. Eu não sei. Talvez só por ser assim uma conversa mais num tom feminino entre mulheres. Porque enquanto o Alvin, ele era mais malicioso, né? Ela era mais maliciosa. A Tiffany é meio bobona, sabe? Ela tá ali, mas você vê que ela tem um olhar quase inocente, né, sobre a Ishtar, sobre outra colega dela que né, fazia programa, mas tinha curso superior e que fazia strip, mas pensava em um dia escrever um livro sobre isso. E a Tiffany via aquilo meio abobada, sabe, meio deslumbrada com aquilo tudo, que não era o tom do Alvin, né? O Alvin, ele era seguro de si. A Barbie, ela era mais bobona do que o Alvin. O Alvin dava uma estrutura mais sólida para ela. Aqui não, aqui a gente vê que a Tiffany é a bobona do relacionamento e que era a Esther que era o ponto mais forte da convivência das duas. A gente tá chamando de Alvin, mas o certo era Wanda, né? Porque ele se chamava de Wanda, né? É verdade. Fui eu que puxei errado. O certo é chamar de Wanda, né? É mesmo. Tá até na lápide, com destaque, né? Aquela imagem que a gente adorou e tal. Não foi feito por mal, mas cabe a correção, né? O que eu queria falar também, cara, é que assim, essa edição é uma que eu acho que a Jill Thompson esculachou um pouco, cara. Você vê a hora que elas estão tendo essa conversa que vocês estão falando, que ela tá numa ressaca, assim, a fisionomia dela, né, da Tiffany fica feia, às vezes fica horrorosa. Não é só ressaca, assim, né? O cabelo também muda, assim, não é legal, não. Essa é uma edição que eu acho que tá um pouquinho pior, assim, tá menos caprichada. O Morpheus e a Delírio também, no carro, eles ficam muito esquisitos, às vezes de uma forma quase até simplificada. Não gosto, não. Não gosto. Essa edição acho que faltou um pouquinho. A gente vê que algumas páginas ficam deslumbrantes, assim. E essa ficou... Eu acho que fica bem aquém, viu, meu? Fica bem esquisito. A vida nunca é boa enquanto petrificado. A separação dos caminhos. O problema é com os mortais. Sonhos de encontros ou encontros em sonhos? O problema com os deuses. Mervyn dá um jeito nele. Você tem alguma coisa com final feliz? Tempus Frangite. Antes de tudo, uma curiosidade, né? Essa edição 46 foi a primeira Sandman sobre o finado selo Vértigo, né? Posto isso, como eu disse na edição passada, o Morpheus está com uma pá virada, né? E do nada decreta o fim da busca por destruição. Ele volta para o sonhar, né? O Delírio volta para o reino dela. Ele crê que a jornada desencadeou alguma coisa que ele ainda não compreende, mas está muito claro que vem deixando uma trilha de corpos, né? Maurício, é contigo agora. O que o simpático Morpheus fará agora, além de ser um papel de enrolar prego com a pobre da Nuala? Coitada da Nuala, né? Devia ter direito trabalhista no sonhar também. Num certo grupo de WhatsApp é um pobre de um Luig também. Você ainda tá sofrendo, né? Porque você é o administrador do grupo e tá sendo prejudicado aí. Quem será o Morpheus, né? É a Nuala judiando do Morpheus no nosso grupo. Ele fez errada a legenda, essa verdade é. Quem é ruim é a Nuala. Isso é, ele volta pro sonhar, depois de desistir da busca lá com a irmã, mas ele sente uma inquietação, né? E cria um sonho para conversar com a deusa Bastia, a deusa felina. E aqui também eu acho que, só abrindo um parênteses logo de cara, a imagem da Bastia que a Jill Thompson desenha aqui tá muito estranha, muito irregular. Tem vezes que tá caricata demais, tem vezes que tá legal. Não sei, inconstante. E não é para ser assim, né? Esse é um personagem que não tem porquê. Mas enfim, Morpheus vai atrás da Bastia porque ela teria dito a ele há muito tempo que ela sabia onde a destruição estava. E para surpresa dele, ela mentiu. Ela admite que mentiu e que se ele tivesse insistido naquela vez, ela teria que confessar a mentira. Mas ela ganha lá o carinho dele, a atenção dele. Legal como o Morpheus vai se moldando, né? Como eu falei mais cedo. Ele tem essa coisa da forma dele se moldar ao interlocutor, à cultura, ao momento, ao local onde ele está. Ele vai se tornando felino ali com o passar dos quadros. Então ele acaba abandonando ela no sonho, né? De dar um sonho bonito pra ela, mas ela acaba acordando numa miséria, comendo ratos no que sobeu de um templo dela, um negócio bem triste, assim, é uma sequência que contrasta, né, com a beleza do sonho onde eles estão. E logo depois ele é interpelado pela irmã, que tá puta da vida com ele, a irmã mais velha, morte, e quebra o pau com ele porque a Daileve ficou tão chateada que fechou o reino dela depois da discussão com ele. E justamente por esse impulso que ele acredita que deve encontrar o destruição de alguma forma, e pela bronca que ele toma da irmã mais velha, ele decide ir atrás da Daileve no mundo dela, né, na realidade dela, e acaba fazendo as pazes e convencendo ela a ir junto com ele no final das contas. E ela termina a edição esperançosa, né, dessa vez a gente encontra ele. Pronto, não, aqui vamos nós, que é o finalzinho mesmo da edição. Você vê bem, de novo, essa coisa mais infantil, jovial até, infantilizado não, mas pura até, né, de uma criança ali querendo encontrar o irmão mais velho. Cara, fazer dois comentários só. Você falou, né? Ah, termina com ela, pronto, nós lá vamos. Cara, termina com a Delírio mais feia da história do Sandman. Mais mal desenhada. Aqui que ela tá, ó, mais nariguda que eu, mais queixuda que o Luigi, mais arora que o Maurício. Puta que desenho mal feito, cara. Que monstro que você construiu agora, viu, bicho? Caramba, ele insultou todo mundo, bicho. Puta merda, velho. Tô no modo Morpheus ali de relacionamento social. Ela tá bagaceira, né? Ela tá... Nossa, cara, que bicho feio. Não é assim, não é aquelas mudanças que ela vai fazendo de cabelo. Você vê na página anterior, ela ainda tá com o rosto redondinho e tal, mesma coisa, cabelo arrepiado, piercing no nariz e tal, imagem de revoltada. Mas no último, cara, lembra quando aquela senhorinha desfigurou uma pintura e desenhou de novo a mão em cima do Jesus? Tá desse jeito, cara. A Jill Thompson deve ter perdido e alguém desenhou em cima, porque é muito feia, cara. E eu queria comentar outras duas coisas. Eu achei muito interessante no diálogo com a Bast, que ela é a primeira a falar pro Morpheus: olha, você quer achar onde está a destruição, você vai ter que perguntar para um oráculo. E no fim, isso vai acabar sendo a solução para bem ou para mal. E ele ignora e fala: ah, nenhum oráculo é capaz de prever o futuro da nossa família. Mas realmente tinha um oráculo que poderia. E a outra coisa é o momento Chaves do Merwin, né? Tem um pouco depois, a hora que acaba a conversa com a Bast, tá lá o Merwin de novo conversando com o Lucien, esculachando o Morpheus, falando que ele é um emo, que ele é um chorão. E aí, de repente, aparece o Morpheus do nada, né? É aquele momento Chaves, né? Tudo culpa do professor Linguiça, e fica todo mundo quieto, tá lá o professor Girafales na cena. Agora, o que vocês acham, assim, da Bastinha? Ela tá num sonhar, assim, nesse momento, conversando com o Morpheus, ela tá em toda a sua glória, né? Ela tá bonita, tá charmosa, sexy, né? Mas quando ela acorda maltrapilha, né? Acho que num templo esquecido, né? Comendo um rato, assim, toda suja, né? Normalmente, assim, lembra Novos Deuses, né? Essa coisa, essa marginalização dos deuses, né? Dá dó, né? Como tá comendo um rato, né? Coisa bem feia, né? A pegada é justamente essa, né? Assim, no sonhar, ela voltou a ser no momento do auge dela, quando ela era adorada pelos egípcios. E hoje em dia ela tá esquecida, tá fraca, porque, né, ela tem poucos adoradores e tal, tá sobrevivendo de migalhas, que é uma das premissas lá do Deuses Americanos. É bem legal. Não só o visual, mas também a narrativa que é mencionada aí, né, os recordatórios, em que diz que, em contraste com aquele momento em que ela podia escolher entre todas as oferendas quem ela ia curar, quem ela ia salvar e quem ela ia ignorar, devolver a oferenda, agora ela gasta toda a energia para permitir que um gato de uma menina que rezou para ela tenha uma morte sem dor. E isso exaure ela, né? Toda a energia que ela conseguiu com aquele rato sem sabor foi embora para ela aplacar a dor na morte de um dos últimos súditos dela em uma das últimas orações que ela recebeu. Isso é bem, bem forte mesmo, bicho. Não só o visual, né? Mas esse texto também. Vê que engraçado, a gente tá falando de domínio da escrita. Esse gato aí que morre, quem pede, né? Quem tá fazendo a oração, né? É aquela menininha que tá dentro do avião, que ela comenta do gatinho. É ela que tá fazendo essa oração. É o gatinho. Isso. Dela. A gente tem essa confirmação lá no finalzinho, no epílogo desse arco. Isso, acho que ela ganha um outro gatinho, não é isso? Isso, e ela ainda fala que foi o escroto do namorado da mãe que atropelou o gatinho dela. É, exatamente. Uma outra curiosidade é que, assim, a pista que a Bast tem é que realmente, assim, o Barnabás pegou um dos gatinhos, né? Um dos fiéis dela. Então, quer dizer que ele ainda é um cachorro, né, meu? Assim, aquela animosidade entre cães e gatos, né? É engraçado que a pista dela é essa. A gente também falou do nome, né? Barnabás, e na verdade ele é só uma variação de Barnabé, né? Ele é talvez uma referência a São Barnabé, né? O apóstolo. Poxa, eu falei isso. É, você falou, mas você perguntou pra mim se era isso mesmo, e de fato é, né? Ele, porque Barnabás e Barnabé é a mesma coisa, né? Só, é que nem James e Tiago, né? Pra gente, assim, é exatamente isso. Ah, sim. E é legal que a única coisa, assim, que eu consegui pegar é que o Barnabás tem uma tradução do nome que tem a ver com exultação. E o que o Barnabás faz com o Destruição é tudo menos exultá-lo, né? É, exalta é... samba? Bateu seu rebite agora aí, né? O Barnabás é o contrário da exultação, né? E um detalhe também, Luiz, eu tava vendo aqui a capa da versão americana, o flopzinho. Ele menciona que é nessa edição que usa o selo da Vertigo, ou Vértigo, e é também a edição que tem aquela historinha curta, que depois até foi polêmica, né? Da morte falando de usar camisinha, sexo seguro e tudo mais. Que não foi republicada nessa edição aqui. Não sei se vai sair numa futura ou se vai ficar de fora mesmo, como curiosidade. Ela atualmente sai dentro daquelas compilações da morte, né? Ela tá naquele longo encadernado que tem capa dura, né? Eu não vi nenhum detalhe se vai sair essas, como tá saindo todas as edições nesse formato TPzinho, né? Da edição 30 anos, as duas histórias, né? O Grande Momento da Vida, eu esqueci o nome do outro. São duas minisséries da morte, né? Preço da Vida. É, o Preço da Vida, que foi o primeiro. Seria legal, né? Se lançasse essas duas minisséries como TPzinhos também, né? Como complemento dessa coleção. Flop Nacional, quando saiu, ele saiu com uma história como se fosse um preview do Preço da Vida, né? Com a arte do Bacalo, tudo. Não é aquela da camisinha, não, que eles colocaram aqui, viu? Colocaram realmente um preview da mini na edição nacional. Minha irmã, eu me encontro em minha galeria e seguro seu signo. Devemos conversar. Você virá até mim. E a capa da 46, Reginaldo? Essa tá de graça, né? É a própria Basta. Ah, ela é muito bonita, né? A cor, ela é muito bonita. Eu acho que só o elemento no primeiro painel de cima, do lado do muro, do número, que eu não consigo entender. Eu não sei o que que é. Toda essa aplicação lateral aqui é realmente um tecido, né? É um tecido com palha. A Basta, ela é cheia de grafismos, assim, em cima de uma fotografia. E tem, que eu demorei pra reconhecer, que é um monte de gatinho, né? Numa espiral, assim, no canto inferior esquerdo, assim, é bem bonita essa página, cara, essa capa. Na quarta capa você vê o destaque também, próximo, assim, né, da parte superior da estátua. É muito bonita, cara. Eu acho que até porque, realmente, assim, o destaque da edição é a conversa do Morfeu Cabaste, né, eu acho que é mais um tijolinho aí naquela ideia de deuses americanos, né, essa ideia dele mostrar os deuses decadentes, assim, sobrevivendo quase, né. Talvez todo esse arco aí, eu acho essa capa mais bonita. Sete. Cozinhar é uma das belas artes. Meu envelope não vale mais nada. Onde todos os labirintos se encontram? O outro lado da moeda. A vida como um copo de vinho acre. Contam-se as cerejas e uma barganha é aceita. Um crescimento improvável. A busca retoma e a próxima parada é uma visita ao reino de destino, né? O acesso é bem interessante, né? Como se todo labirinto fosse um entrelugar para chegar até esse reino, né? Tanto é que eles entram por um labirinto de parque de diversões, né? Mauro, qual é o objetivo de Morpheus nesse encontro com o destino, né? Fala um pouco sobre essa passagem, né? Aproveite e comenta também a dinâmica familiar entre eles. Então, a partir do momento em que o Morpheus resolve genuinamente ajudar a Delírio, né? Ele vai lá no reino dela, pressionado pela morte, e não tá mais só nessa de passar o tempo, ele tá querendo realmente ajudá-la, eles resolvem recorrer pro destino, porque o Morpheus não consegue identificar nenhum oráculo que conseguisse acompanhar a família dos Perpétuos, e ele sabe que o destino sabe tudo. Tudo que vai acontecer e já aconteceu está nos livros do destino. Então ele vai lá meio que para pedir um favor para o destino ceder dessa vez e dar um conselho e orientar ele a achar o Destruição. O destino é aquilo lá que o Maurício falou. É um irmão mais velho, assim, bem distante, né? Aquele irmão que já era adulto quando os outros eram crianças. Então ele não tem aquele distanciamento deles. O Morpheus vai para pedir um favor e, além do destino não ceder, ele ainda começa a jogar aconselha mais uma vez o Morpheus a não ir atrás, porque ele sabe que isso vai dar ruim para ele, e ele começa a jogar na cara do Morpheus as coisas que ele não queria ouvir. Destino fala para ele da mulher que deu um pé na bunda do Morpheus, ele fala para ele: o que eu sei não é nada que você queira ouvir, que eu sei que ela não te ama e nunca amou. Nada fará que ela mude de ideia, não importa o quanto você deseja o contrário. Você a verá apenas uma vez, muito tempo depois de se terminar, e o desenlace desse encontro não será satisfatório para nenhum dos dois. E o Morpheus vai se sentindo humilhado, vai ficando deprimido, vai encolhendo, o destino vai crescendo para cima dele. E aí é o melhor momento dessa história, que é a Delírio defendendo o Morpheus, né? Justo ela, que é a mais nova da família, confronta o mais velho de todos, porque o Morpheus está numa posição de fragilidade, está ali humilhado. A Delírio para de ser incoerente. Para defender o Morpheus, ela começa a fazer sentido, começa a se impor, concatenar um raciocínio lógico e proteger o irmão. Sabe por que eu deixei de ser Deleite, meu irmão? Eu sei, há coisas que não estão em seu livro. Há caminhos que não passam por este jardim. Seria bom que lembrasse disso. Aí o destino vai embora, né? Ele vira as costas e o Morpheus agradece ela pela postura, né? Por ter saído tanto da zona de conforto dela, né? Ela mesma fala que dói para ela ser coerente. Então é bem interessante, assim, esse é o ponto mais bacana aí da história. Eu lembro que o Reginaldo falou mais lá atrás que um dos perpétuos, assim, mais sensal, mais chato, não sei, que ele falou era a Delírio pra eles. Cara, pra mim é o destino, assim. Porque ele é como se fosse um vigia, assim, o ato, assim, incorruptível, né? O ato, ele sempre dá aquelas dicas marotas, assim, pro Quarteto Fantástico, né? Como a clássica dica sobre a existência do Nulificador Total, né? Pra afugentar o Galactus. Quer dizer, ele é uma entidade que sabe tudo, né? Não deveria revelar nada do que sabe, mas, assim, ele quebra a regra de ouro pra um bem maior, né? De acordo com o juiz moral dele, né? O destino não, né? Não, ele não tem a acordo, né, com o destino, né? Então o Morpheus vai pedir aconselhamento a ele, né, e só escuta o que não quer, né? Porque o destino sabe a localização de Destruição, mas ele acaba sugerindo, assim, nem sugerindo, ele acaba complementando a informação da Bast, né, de há poucos instantes sobre o oráculo, né, e que esse oráculo era o Orpheus, né? Eu acho que o que desestabiliza de verdade o Morpheus é justamente isso, né? Ele associar que esse oráculo podia ser o Orpheus, né? Aí, como você falou, a Delírio vê isso acontecendo e confronta destino, né? Mas aí, o que vocês acharam dessa cena, assim? Eu queria saber, assim, porque eu tive a impressão que quando ela volta a ser coerente, né? Eu acho que ela, por uma fração de segundo, ela volta a ser Delírio. Eu tô viajando. A gente não viu até então ela como Delírio, salvo engano. Então, assim, o que o próprio nome pressupõe não é uma personalidade tão séria. Então, até acusadora, né? Partindo para o ataque, assim, para defender o irmão. Eu acho que há um vislumbre aí da persona que não foge da realidade, partindo daquilo que eu falei mais cedo. Da personagem que, antes desse trauma, dessa mudança, enfim, caiava melhor a realidade e aceitava os fatos de uma forma diferente. Para ela, ter essa consciência é doloroso, é difícil para ela, mas não, Não entendo que ela tenha revertido a forma de leite, e sim que ela tenha parcialmente, temporariamente, acertado as ideias dela, por assim dizer, para praticar essa ação de defesa do irmão só. Acho que é um meio de caminho ali entre as duas personas, ou aspectos. É, eu penso a mesma coisa também, sim. É isso daí. Quando os olhos dela ficam com as mesmas cores, é como se ela se realinhasse, né? E não, acho que voltar a Deleite, não. Porque Deleite parece ser realmente outra pessoa, outra vibe, assim, né? Assim, uma coisa doce e mais tranquila, e aí ela tá durona mesmo, que ela tá peitando, né? É a caçula peitando o irmão mais velho, cara. Eu acho o Destino mais interessante do que ela, até porque o Destino é o único perpétuo que já existia antes dos perpétuos, né? Ele era uma criação da DC que foi incorporada aí na família, né? Então, eu acho que ele tem algo a ser explorado ou relacionar, né, com o universo DC, né? Eu acho interessante isso, sim. E não é que eu não gosto dela, eu até gosto. Você simpatiza com ela durante o processo aqui da história. É que eu acho ela chatinha. Eu acho essa coisa dela ser dispersa, assim, ser incoerente, chatinho isso, assim. Mas, por exemplo, né, nesse capítulo ela tá maravilhosa, cara. Ela é super interessante. Até no segundo plano, você vê que ela tá, parece que ela tá emulando a forma da estátua dela no Jardim do Destino, né? Acho isso bacana demais, cara. Assim, acho muito legal. Depois dessa cena no Reino do Destino, Morpheus vai até a ilha grega onde Orfeus mora, né? Ele entra rapidamente para perguntar a localização onde Destruição tá. Também rapidamente ele sai, né? Orfeus pediu algo em troca, né? Só saberemos o que é no final do próximo capítulo. A ironia é que o paradeiro de Destruição é justamente a ilha vizinha de Orfeus, né? Aí chegando lá, assim, Destruição e Barnabás estão esperando os dois, né, para o jantar, né? Cara, eu juro que eu não lembrava, bicho, dessa pegadinha, né, de que a ilha do Destruição era a vizinha da, do Morpheus, né, bicho? Cara, é muita maldade do gamer, viu, velho? Realmente, quando você vê ele pegando só o barquinho e atravessando de um lado pro outro. É muito bom, cara. Eles pegaram um avião, bicho, dois perpétuos pegando um avião, fazendo road trip de carro, um carro antigo, fazendo match, tentar ensinar dele a dirigir, para depois voltar pro começo de tudo. E atravessar de barquinho é foda. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, e eu acho legal, é o Destruição vendo no livro dele algumas passagens sobre os perpétuos, né? Ele vê ali no livro dele um momento em que o Destruição comunicou que ia embora, ele vê o momento em que o Morpheus é aprisionado, que ele tá voltando e é aprisionado, ele vê um momento em que a Morte se apaixonou por um humano, né, na China, ele vê o novo, né, Senhor dos Sonhos lá, conversando com o Coríntio. Então, é legal, assim, depois que você já conhece toda a história. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada. Quando você já conhece a história e vê de novo, é bem legal. É o domínio, né, que a gente tá falando, né, assim, do Gaiman, né? Isso daí é puro domínio. O que eu ia comentar é que quando eles chegam na ilha, você vê a Delirio encontrar o Barnabás, você vê aí exatamente a característica do Spitz, né, que é o rabinho enrolado, né, que enrola pra cima das costas, assim, dele, né? E é essa duplinha, assim, né, ele combina com Destruição, né? Ele é divertido ver os dois juntos, mas o Barnabás com a Delirio, né, meu, ela é o cachorro dele, né, meu, assim, então é bem interessante, né? Eu só queria voltar aí no que o Mauro falou, que esse domínio, que o Reginaldo também falou agora, do Gaiman, é tão impressionante que quase 30 anos depois, quando o Gaiman escreveu o Overture, né, o Prelúdio, acaba com ele voltando de uma outra galáxia, tendo exaurido boa parte do seu poder para se provar e enfraquecido, é capturado. Então, assim, o circo mesmo, né, bem amarradinho nisso aí, quase 30 anos depois, 20, 22, 25 anos depois, quando o Gaiman escreve esse prelúdio, ele faz questão de amarrar certinho com essa fala desse recordatório que tá aí nessa página. Reginaldo, saideira do capítulo, capa da 47, tem um Morpheus aí, mas eu acho que a outra metade da face dele, assim, com um olho escuro, é pra emular um dos olhos cegos do Destino. O que é que você acha? Não sei, viu? Não tinha pensado nisso. Pode ser, né? Essas capas são são sempre muito abertas, né? Essa capa é cheia de imagens, assim, combinadas, né? Tem lua de novo, tem olho, tem coração, tem um negócio que parece um tumor aqui próximo do olho cego que você falou dele. O mapa aqui na lateral, esse tá bem nítido mesmo. É um mapa da China, né? É um mapa da China antiga, né? Mas eu acho assim, não sei se vocês pensam em outra pessoa, mas eu acho que realmente é o Morpheus aqui, né? As duas mãos, assim, que ele tá prostando uma imagem, é uma xilogravura, né, chamada Four-Faced Planetoid, de 1954, e não vejo relação nenhuma com a história, não sei se vocês veem, não. A quarta capa traz só o crescente, né, próximo do rosto dele, assim, em destaque. Eu acho essa capa com um pouco menos de relação com a história interna, viu? Não vejo muita relação, não. Ah, eu acho que esse quadro aí remete àquela frase que tá logo ali embaixo, de onde todos os labirintos se encontram, que é o caminho para o Jardim do Destino, não? E só uma outra curiosidade aqui, linkando com o nosso programa anterior do Sandman, quando o Morpheus chega na ilha com a Delia, o Chris, né, o cunhado, o genro do Andrews, pergunta se ele é Apolo. Essa é uma confusão que já foi feita no volume anterior, justamente pelo imperador romano, que é o Augusto. E ele vai lá conversar com Augusto a pedido do Terminus. E ele pergunta, né, você é Apolo? Ele fala que não, mas é uma confusão normal. E na mitologia, em alguns dos contos, Orfeu é filho de Apolo, né? Então o Gamer brinca de novo aí com essa confusão que a gente falou no último programa. O fim da jornada. Um cérebro, um coração, um passeio de balão. Jantar. Alguma coisa nova. A ilusão da perenidade. Uma grinalda de estrelas brilhantes. Ecos de trevas. Para o alto e avante. Chegamos ao penúltimo e mais impactante capítulo de Vidas Breves, né? Na minha humilde opinião, os melhores diálogos de Sandman foram ditos nas páginas dessa edição 48, né? Destruição recebe os dois calorosamente, né? Diz que Delírio cresceu em estatura, né? E diz até que Morpheus também cresceu, né? Só que nesse caso eu acho que o Destruição nem se referia à altura, né? Mas é propriamente o crescimento pessoal que o irmão chegou, né? Principalmente após o cativeiro dele em Prelúdios e Noturnos. Enfim, é só um palpite mesmo, né? Um menu do jantar. É uma comida vegetariana, né? Domades, né? Pesquisando aqui, eu descobri que são rolinhos recheados com arroz, envelopados por folhas macias, né? De uva, né? Dizem que é o sushi dos gregos. Então, não tem nada a ver com o churrasqueiro que vocês estavam falando agora. Eu vou colocar a receita completa no site, né? Caso alguém tenha curiosidade, né? Eu provavelmente sairia com muita fome desse jantar, né? Mas, assim, o que importa para o Morpheus e Delírio é, respectivamente, descobrir o que levou o pródigo a abandonar tudo, né? E claro, convencê-lo a voltar para o seu reino, para sua família. A verdade é que ele não tem uma resposta direta para a primeira questão e tampouco ele pretende retornar para sua antiga vida, né? Ou fazer com que outro aspecto de si assuma um fardo da destruição, né? Mas eventualmente ele começa a falar sobre sua nova vida, né? E sobre valorizar as pequenas coisas dessa vida, né? Sobre por que elas são fugazes, né? Quer dizer, ele fala sobre a efemeridade da vida, né? De que mesmo as existências dos perpétuos são breves, né? Limitadas, e nenhum deles durará mais do que aquela versão do universo, né? Que as coisas são criadas, duram por algum tempo e desaparecem, né? Impérios, cidades, poemas e pessoas, átomos e mundos. Acho assim, 2021 chegou, né? Acho que a gente já tá vendo pessoas no mundo começando a ser vacinadas, né? Em algum momento, cedo ou tarde, nós quatro aqui seremos, né? E o ouvinte que tá ouvindo a gente também. E muito provavelmente as memórias amargas dessa pandemia ficarão para trás, né? Na verdade, eu espero que nem tudo fique para trás, né? Acho que queria muito que em 2022 cada um se lembre bem do quão caro todos nós pagamos por nossas escolhas. Escolhas que contribuíram para abreviar bastante essas 300 mil vidas breves. Eu perdi recentemente minha avó, não foi pro coronavírus, mas o isolamento social tomou de mim, assim, muitos bons momentos que eu poderia ter tido com ela, né? Foi minha mãe, foi a pessoa que me criou. Dói pra caramba, né? Ler esse gibi, ler essas verdades, assim, de destruição, dói pra caramba, né? Porque assim como o Morpheus, assim, eu confesso que eu sou péssimo em aceitar a mudança. E, cara, e nada é mais definitivo que a morte, né? Eu sei que o Reginaldo também passou, não passou incólume por 2020, né? E cada um de nós, a sua maneira, também perdeu um pouco de si, né? Nesses últimos tempos, né? Daí, acho que o que podemos fazer é só seguir em frente, né? Encarando a mudança do destruição como um copo meio cheio, né? E nunca vazio. Então, bom, me digam aí, né? Como vocês veem essa passagem do destruição, né? Quer começar, Mauro? Ah, sem dúvida, é o ponto alto, assim, desse arco, né? O diálogo do destruição com o Morpheus e com a Delírio é excelente em todos os pontos, né? As reflexões que ele traz sobre a efemeridade das coisas, o quanto ele não quer mais, embora ele seja destruição, ele fala, o ser humano é perfeitamente capaz de se destruir sozinho. Eu acho que eu não tenho mais é que interferir, direcionar o que eles fazem. Deixa eles se destruírem e se reconstruírem por conta própria. Então ele questiona o próprio papel dos perpétuos nessa sociedade em transformação, nesse passar do tempo, em escolhas de vida, né? Entre você assumir uma missão e curtir os pequenos momentos de prazer e as pequenas alegrias. É muito questionado, né? O Morpheus questiona muito ele, né? Por que que ele partiu? Por que que enquanto ele sendo um dos perpétuos, ele não poderia fazer isso? E ele tem uma noção que ele fala e que ele teria explicado até para a morte, de que no plano maior do universo até a destruição seria algo pequena, né? Ele se sentiu insignificante diante da magnitude do universo e de todas as possibilidades que ele traz. Então isso é muito bonito, desperta todo tipo de reflexão e de conclusão diferente dependendo da pessoa que lê, sabe? Isso aí é obra de arte dos quadrinhos, esses diálogos deles. E aí, Maurício? Rapaz, concordo com essa parte, principalmente da fluidez, né? E de como tem conteúdo ali. Em momento nenhum é jogado na sua cara, não é dito diretamente, tem caminhos sinuosos aí, pra você entender as motivações do destruição, a insistência da Delírio de dizer assim, mas você vai voltar, né? Mas você vai voltar como uma criança mesmo, que não entende por que não, tipo, a gente te achou, você tava perdido, a gente te achou, agora você volta. Se então, né, bem básico, até binário. Enquanto o sonho tá tentando entender, eu reitero aquilo que eu falei antes, pra mim o Morpheus não consegue conceber a decisão. Começar a conceber, entender, a imaginar que essa é uma decisão que possa ser tomada, essa é uma opção. Abandonar tudo, sabe? E é muito legal, bicho. Aqui, visualmente, como eu falei, em todos os momentos que eu começo a não gostar da Jill Thompson, ela vem com uma coisa muito legal. Aqui a gente tem, em vários momentos, um fundo, né? Do céu estrelado, que é uma referência repetida algumas vezes no diálogo. A gente tem uma página dupla maravilhosa ali, que é quando eles saem de dentro da casa, como eu falei, que é só pintada embaixo, o resto é um céu gigante. É bonito ver isso. Tem muito diálogo ali, mas também tem um espaço negativo, né? De estrelas ali que te dá essa noção de imensidão e de quando eles são pequenos. Você tem três perpétuos numa página dupla e eles são pequenos diante dessa inteireza do universo. Existe uma poesia visual aí, de novo, o Gaiman misturando, né, coisas que não podia fazer num livro, coisas que ele não podia fazer num gibi, colocando os dois na mesma mídia. Eu queria chamar a atenção só de dois detalhes que eu acho muito legais. Primeiro é como a Delirio consegue fazer um resumo ali em duas páginas de tudo que aconteceu no arco até então, e como ela vai mudando de um quadro para o outro, como ela estava naquele momento em que ela narrou aquilo. Isso é muito legal também. De novo, não sei se é uma ideia do Gaiman no roteiro, não sei. Se essa é uma ideia da Jill Thompson na arte. Ou se foi, enfim, conjunto ou não. E outra coisa legal aqui que me lembrou o John Romita, que é esse visual que o Destruição tá num flashback de uma conversa com a Morte, em que ele tem um questionamento muito interessante, né? Que do saber de tudo, se realmente podemos saber de tudo. E é quando a Delirio dá aquele relampejo ali de conhecimento acima de todos, né? Do próprio destino, como vocês falaram, que não sabe o que aconteceu pra ela mudar assim, só ela sabe. E ela disse que a Morte tá mais ou menos certa no que ela falou, mas esse Destruição que tá aí me lembrou muito a imagem de um personagem qualquer assim do Romita Jr., mais ou menos um Eterno até, né? Que ele escreveu, ele desenhou com roteiros do próprio Gaiman. Não sei se tá algum paralelismo aí, se eu tô viajando. É a cerveja que bateu ou o rebite do Reginaldo? Não, Maurício. Isso daí tá certo, é isso aí mesmo. Mas o que eu li é que o Destruição e a Morte, eles estão em Krypton. Você acredita? Por isso que é esse visual. Caramba. A cachoeira é bastante conhecida, ela tem um nome, né? Naquela Krypton da Era de Prata, acho que é Cachoeira Arco-Íris, é alguma coisa assim. Deixa eu ver. É exatamente isso, né? São as Jewel Mountains, né? Que são as montanhas de joia, né? E a Jill Thompson, ela fez realmente isso referenciando. Então, é a faixa na cabeça, é a capa. Os dois estão em Krypton, né? Um detalhezinho que pouca gente sabe, é super interessante, né? Que os perpétuos, eles são universais e eles estão no planeta do super-homem, né, cara? Isso é incrível, meu. Essa edição é realmente maravilhosa, cara, maravilhosa. Essa página dupla do Céu Estrelado é poesia pura, é linda. A conversa deles é fantástica. Eu acho que tem uma das melhores definições dos perpétuos, que ao mesmo tempo que eles se definem, eles definem o oposto exato, né? Com isso ele quer dizer, por isso que a gente vê a Morte tão viva, né? Tão vívida, né? E vê o sonho tão realista, tão assim, pé no chão, assim, né? Sisudo, travado. O sonho que é uma coisa expansiva, aberta, ele é tão travado, né? Próprio Destruição, a gente viu durante todo o arco, ele construindo, né? Ele criando, e sendo que ele é o Destruição. E ele até fala, né? Que a Delirium poderia ser sanidade, né? O destino, o livre-arbítrio, que é uma coisa bem legal, né? Super interessante assim, né? Nessa definição, desejo é aversão e desespero, que eu acho que é o mais bonito, acho que é a irmã mais subestimada. Ela é gordinha, baixinha, né? Assim, pelada, né? Ela ressignificaria, ou seria quase assim o que definiria a esperança em oposição a desespero, e eu acho isso muito lindo, cara. Acho lindo mesmo, assim. Eu chego a dizer que essa oitava edição é uma das minhas favoritas de toda a série, porque é muito bonita, e o jantar é uma coisa familiar, assim, é muito legal. Não sei se eu entendi direito, Luiz, você falou que era vegetariano o jantar? É vegetariano. Pela receita que eu vi aqui, esse Domades é todo vegetariano, assim. Não, porque tem almôndegas, né, e ele oferece... Não, mas a almôndega é separado, né? Não faz parte do jantar, almôndega? Não, faz parte do jantar, mas assim, quando ele fala Domades, é vegetariano essa comida. É tipo um charuto, né? Tipo um charuto árabe, né? Com folha de uva, assim. É, um arrozinho enrolado, né? É, eles falam, chama tipo um sushi grego, eles falam, né? Isso. Só quem come é o Barnabás, né? Nem come porra nenhuma, velho. Isso, é isso que eu ia falar. Trabalheira da porra, o cara foi no mercado, comprou, cozinhou. Eu vi a receita e disse, isso não é uma trabalheira da porra, porque você tem que cozinhar a folha da uva lá, no ponto lá, e porra, ninguém comeu nada. Eu acho, eu vejo nem como o Morpheus é bem cuzão em tanta coisa, mas essa questão da comida, dele ser frugal, assim, né, dele não querer uma saladinha, aí ele só toma água, assim, né, eu vejo por outra perspectiva, assim, né, o alimento que é pra gente, assim, necessário, é até, chega a ser um vício, assim, se você não controla, porque é algo agradável, né, pra eles, pros perpétuos, é uma coisa até esquisita, né, você, sei lá, mastigar, engolir, porque eles não precisam de nutrição e não precisam, então eu vejo desse jeito, essa indiferença que eles têm em relação a isso, em relação à alimentação, eu vejo desse jeito, que uma puta de uma mesa dessa, o cara tomar uma aguinha é uma desfeita, né, meu, assim. Se ele titubeou pra voltar pro reino deles, ah, rapaz, eu vou voltar nada pra essa família merda. Não, aqui em Minas é assim, cara. Se você for na casa de alguém e ele te oferecer café e um pedacinho de queijo e você recusar, você não é parte da família. Você é uma pessoa... Você é abaixo do cocô do cavalo do bandido. Então, é por aí. Coitado de destruição, fez comida lá, se empenhou, fez um baita de negócio diferente. Ninguém nem tocou na comida dele, é uma desfeita. É muita comida, bicho. Não tem como fazer isso. E ainda mais no que o Mauro falou aí, eu vou mudar pra Minas, porque cafezinho eu não recuso nunca. Inclusive, vou tomar um aqui agora. Ele ainda ofereceu uma sobremesa. Qual foi o nome, Reginaldo? Também é um nome bem estranho aqui, não conheço, não. É baklava, né? É um doce grego, né? Isso. Parte da comida aqui é bem grega, assim, né? Tirando, talvez, a almôndega, que acho que foi um pedido do Barnabás, né? O resto é tudo... É engraçado também a DR que eles têm na mesa, né? Que o Barnabás enterrou um osso no canteiro de cebolinha, assim. Cara, é um barato. O cachorro é um barato, assim, né? E o Morpheus manda silenciar ele. Cara, é realmente, assim... O cara é cuzão, assim, né? É muito cuzão, né? E o Destruição vai, acho que aperta um botão na cabecinha do Barnabás, né? Assim, que desliga ele, né? Assim, porque ele para de falar, né? Ainda bem que foi o botão da cabeça, né, mesmo? Cara, não teve uma edição nossa do programa que a gente não falou que o Morpheus é cuzão, ele é cuzão demais. Mas eu tava pensando justamente nisso, assim, se ele é cuzão, como você se apega ao personagem principal, né? É porque, assim, os primeiros arcos, primeiro mesmo, ele é a zebra, ele é o cara que perdeu e tá se reerguendo. Então você torce por ele. E ele acaba tendo, assim, um confronto com antagonistas mais desprezíveis do que ele. É o demônio, é o Dr. D, né, que é um cara, parece um zumbi, né, depois nos outros arcos você vê a reconstrução do reino, né, e ele ainda não totalmente pleno da situação, né, então você também, né, acaba simpatizando com esses aspectos e dele perdoar a Rose, né, é outro arco assim que você vai ganhando simpatia dele. O terceiro, né, vamos dizer assim, a Estação das Brumas é aquela coisa assim que, de novo, você tem que torcer pra zebra, pro azarão, porque ele tá lutando com forças muito superiores que ele, então você torce pra ele. Mas depois disso, cara, você vem numa ladeira abaixo, que você vem reconhecendo os defeitos dele, né? E nesse daqui, justamente, eu também tava pensando, quando vocês falaram que eu acho que o Gaiman forçou um pouco mais a mão aqui pra ter essa virada, sabe? Assim, quando você fala, ó, se prepara, o cara que você despreza, você vai ter compaixão, piedade dele, você vai ter até pena dele, porque realmente esse arco termina, pelo menos a sensação que eu fiquei foi essa. E ele mostra, né, no finalzinho do arco, uma evolução, a gente vai falar disso na próxima edição, que te dá aquela esperança de redenção dele, né? E tem aquele negócio de ser muito bem escrito, né? Eu acho que comentei isso em alguma das edições anteriores. A história, quando ela é muito boa, você gosta dela, você quer acompanhar, apesar de você não se identificar com o protagonista, o que é muito mais difícil. É muito mais fácil você seguir uma trama em que você admira ou se identifica com o protagonista. Agora você pega uma história toda longa, elaborada, em que você não gosta totalmente do protagonista e ainda assim você não consegue deixar de ler e acaba torcendo por ele, é sinal de que o escritor é realmente muito, muito bom. A destruição não desaparece com o abandono do meu reino, assim como as pessoas não deixariam de sonhar caso você abandonasse o seu. Talvez o processo seja mais descontrolado, selvagem. Talvez não, mas não é mais responsabilidade de uma entidade. Bom, ao final, Destruição vai embora, né, e presenteia assim, delírio com o Barnabás, né, porque pra onde ele vai, ele disse que o cachorro não sobreviveria, né, o Barnabás seria agora tipo o cão guia da delírio, né. E um pouco antes disso, ele vai na sala dele, onde tem os signos dele, né, e ele recolhe a espada e um poço, né, são meio que símbolos dele. O poço era como um alarme, né, que disparava assim pra avisá-lo, né, de que alguém estaria procurando ele, né? Então, esse tipo de alarme recaiu sobre os quatro antigos, né? Que a gente comentou ao longo do programa. E E aí ele pega e junta essa espadinha e o poço, né, encolhe e coloca numa trouxinha e vai embora para as estrelas, né? Aí no próximo capítulo, o Morpheus, ele terá que atender ao pedido de Orfeus, né, que é matá-lo. Reginaldo, fica à vontade que eu não entendi nada dessa capa agora da 48. A única coisa que eu consigo visualizar é que é a Delírio deitada aqui, né? Embora ela me lembre muito mais a Nada do que Delírio mesmo, né? Mas é a Delírio aqui, pelo que eu consigo entender. Aí talvez alguma coisa aqui, esse arco-íris aqui em cima é uma das pinturas do Destruição, né? Não consigo ir muito além disso, não, né? Mas realmente essa é a Delírio, né? E é engraçado que as frases elas estão todas embaralhadas, né? Quase separadas por sílaba, assim. E o fim da jornada embaixo tá escrito direitinho, alinhado, assim. E é realmente essa edição, assim, ela é a mais forte de todo o arco. A última é quase um epílogo, embora também tenha impacto e importância, né? Viu, Reginaldo, mas eu vou dizer uma coisa, bicho. Um capítulo importante desse, né, que o Destruição, o destaque, né, o protagonista. O cara pegar e fazer uma capa velha dessa, meia boca, bicho, era pra ele sentar a mão, assim, fazer uma capa caprichada com um retrato, assim, de Destruição. Poderia fazer como ele fez com aquela capa, tipo, do David Bowie, do Lúcifer, né? Fazer um retrato bem massa, assim, bem diferente. Isso é abstrato mesmo, mas alguma coisa que realmente representasse o Destruição. Eu fico decepcionado, bicho, com uma capa dessa. Ela não é das mais bonitas mesmo. Esse segundo plano, eu não sei se o Mauro consegue ver alguma coisa no Absolute. Esse segundo plano laranja é inexplicável, assim, não tem sentido. No Absolute tá em verde, cara. Você enxerga menos ainda. É, você vê, assim, ela não é das mais bonitas mesmo, assim. Só acho, assim, que por ser uma revista mensal, ele não ia acabar se superando sem sempre, né, uma atrás da outra. Mas poderia, sim, ele poderia remeter mais à própria história, né, a trouxinha, né, por exemplo, podia dar um destaque na trouxinha que ele monta, né, é um símbolo, né, de quem tá fugindo de casa ou do viajante vagabundo, né, não sei, tinha tanta coisa para fazer do que, porque em nenhum momento nessa edição a Delírio fica assim, nessa pose aí, né, abraçando o joelho, pose de quem chora em novela, né, assim, no chuveiro. Chora no banho, é. Isso, é isso aí. Não sei, não é das mais bonitas mesmo. Ah, eu penso em contexto aqui com a época que ela foi lançada, né? A capa aqui da Americana tá como abril de 93, quase ali alcançando aquela época complicada, difícil, dos anos 90, com as capas com hologramas e coisas brilhantes e capas alternativas que quase afundaram o mercado, né? Mas essa é uma capa que ainda assim, mesmo nessa época maluca ali dos anos 90, chama atenção em banca. Seja por ser pintada, seja por essa combinação de cores. Aqui na versão americana que eu tô vendo, tem o 8 vazado com fundo branco, como nas outras, mas esse fundo aí que o Mauro falou do verde, que o Reginaldo falou do azul, tá em laranja. Ou seja, mais chamativo ainda. Então, com esse arco-íris, essas pinceladas aí, esses garfos remetendo, acredito que ao jantar, né? É chamativo. Cumpre o papel de chamar sua atenção na banca para olhar que zorra é essa aqui. Quantas pessoas não podem ter pego essa edição aí do nada pela capa, né? Ou pelo menos ter folheado e ter até ido. Claro, tô pensando no lado muito mais mercadológico do que artístico. Nesse ponto eu concordo com vocês. Valia aí ser uma página até uma capa que fosse um rosto apenas, uma sombra, que rompesse com os anteriores justamente para marcar um final. Mas eu gosto dela. Não vejo tanto significado também não, mas eu acho legal. Tanto que acho que é uma das primeiras que eu me manifesto hoje. Eu não tinha visto os garfos, Maurício, pra você ter ideia, esses garfos aqui, Romero Brito, né, meu? Eu não tinha visto, não. Agora que você falou, ele aparece mesmo e remete mais à história que eu tava falando, que não tinha nenhuma relação. Cara, até hoje eu nunca tinha visto os garfos. É a primeira vez que eu vejo, olha, que você falou. O que eu queria falar também é que, não sei se vocês prestaram atenção na pauta, é que quando isso foi publicado a primeira vez no Brasil, entre a edição 7 e a 8, teve um espaço aí de 2-3 meses, se eu não me engano, uma foi em agosto, a outra foi em novembro, cara. Imagina a angústia, cara, de você você, no meio do arco, no meio da série, parar de publicar isso daí, você ficar a ver navios e não ter quem xingar, né, Maurício? Assim, não ter aonde direcionar seu ódio no Twitter, assim, não lembro minha sensação da época, não, porque eu tô lendo aqui, eu tô na frente com as edições avulsas, né, da Globo, eu não lembro disso, mas deve ter sido angustiante, né, cara, porque você sumia e você não tinha informação pra correr atrás, cara. Eu me recordo do Leandro Del Manto, né, ter falado numa Confins do Universo há algum tempo de que houve realmente um problema de distribuição nessa época e eles tiveram que segurar as revistas por conta da incapacidade de escoamento mesmo ali, houve um lapso, talvez tenha sido nesse período aí. Eu não sei se procede, mas você colocou aqui na pauta que a parte 9 também saiu no mesmo mês de novembro, né? Então pode ter sido isso mesmo. Eles estavam com problema de distribuição, exato. Mas eu acho que essa que o Leandro citou, não foi da transição, que era a Globo, a Devir assumiu um tempo, não foi na passagem da distribuição da Devir? Acho que foi isso mesmo. É, que entrou naquele HQ Clube, né? Tanto é que, assim, aqui em São Paulo tinha, não sei, no máximo 20 canais de distribuição de série. Campinas, por exemplo, tinha um só. Acho que um não, tinha dois. Tinha numa das bancas da Unicamp também distribuía Sandman, né? Era uma Comic Shop na cidade e na Unicamp tinha, né? E no resto do país tinha estado que não tinha a distribuição de Sandman, né? Você tinha que pedir por esse HQ Clube, né? Então, realmente, eu acho que é isso daí, né? É um período aí sombrio. Eu sei que é um esporte aí a reclamação, é quase um hobby hoje em dia, mas olha como era sinistro antigamente, cara. Assim, nós estamos falando de Sandman no auge da revista e sumiu durante um tempo, ela sumiu do mapa. Entrava mês, saía mês e você não recebia, a revista não aparecia, cara. Não sei porque eu não consigo lembrar, talvez tenha me traumatizado, assim, igual a Delírio, assim, né, meu? Porque não lembro de ter ficado angustiado aí com esse gap aí, né? Em Salvador, nessa época, tinha apenas uma banca e recebia Sandman. Chegou a esse ponto, que é a banca do aeroporto. Então, o aeroporto de Salvador, pra quem não conhece, é fora da cidade. É no outro município, inclusive, que por acordo mudou ali os limites do município para pertencer a Salvador em troca de um outro território. Então, você tinha que cruzar mais de 60 quilômetros para poder chegar na banca que tinha o gibi que você queria. Estava umas 2 horas de ônibus, na melhor das hipóteses. Despedidas, preces atendidas, as flores do romance, o fim da jornada, o portal do chifre, coisas inesperadas, vidas breves. O último capítulo de Vidas Breves constitui, na verdade, um epílogo, né? Que é um ponto-chave na série Sandman, né? Tudo o que aconteceu antes leva a esse ponto e tudo o que acontece depois é resultado do que é descrito aqui. Mauro, o que é que você acha da eutanásia aplicada por Morpheus ao seu filho, né? Puxei você lá no comecinho, eu acho que vale a pena você complementar essa informação aí agora. É a melhor coisa que o Morpheus poderia ter feito pelo filho e que ele já deveria ter feito muitos séculos antes, né? Ele se recusou a sequer ver o filho porque o filho não obedeceu ele. Tudo bem que o filho se ferrou e tudo que ele falou que ia acontecer com o filho efetivamente aconteceu. Mas é isso, assim, né? Você ser um bom pai é você amar o seu filho apesar dos erros dele. E na vida você vai ensinando milhares de vezes as coisas para um filho, para uma filha, e ela vai lá e faz o contrário daquilo que você falou e você continua amando ela apesar disso e continua insistindo em querer protegê-la, né? E não é o que o Morpheus fez, né? O Morpheus é um cuzão, como a gente falou milhares de vezes, largou lá a cabeça do filho sofrendo um martírio eterno. Ele vai lá e aí ele realmente tem uma conversa de acerto de contas, né? Com o filho, né? E apesar de todo aquele sofrimento, ainda assim o Orfeus tem medo de morrer. E a conversa, né? O acerto de contas, as pazes com o pai, trazem essa aceitação para ele, né? E aí ele fala, pai, eu tô pronto. O Morpheus dá um beijo na cabeça do filho e realmente mata ele. Então, sabe, é uma cena bonita, poderosa. Aqui sim a Jill Thompson tá muito bem, toda a representação que ela faz, gráfica, o símbolo da morte, é tudo muito bem feito e emocionante. E quando, né, o Morpheus sai de lá do santuário do Orfeu, né, com os braços todos cheios de sangue, e você sente a dor dele pela decisão que ele teve que tomar, e porque ele sabe que isso vai acarretar consequências terríveis para ele mais para frente. Até essa releitura, eu não tinha me atentado assim para o fato de que, de certa forma, Morpheus acaba cometendo assim, o mesmo erro que Orfeus, né? Só que um pouco às avessas, né? O Orfeus procurou destruição e em seguida a morte, né? Para ir ao encontro de Eurídice. Daí Morpheus atende um pedido da morte e vai ao encontro de destruição, né? Quem procura destruição, como a gente disse lá atrás, encontra destruição. Isso fica claro para mim quando o desespero assim, surge na ilha de Orfeu e se lamenta por não ter aceitado ir com Delírio na busca, né? Porque ela agora estava disposta, né, a pagar o preço para vê-lo. Né? Eventualmente, assim, desespero, ela se encontra, né, com desejo e a gente vê que a desejo já vinha há muito tempo, né, movendo discretamente assim, as engrenagens para que aquilo acontecesse. Né? Como é que vocês vem assim, o peso assim, das ações de Morpheus, né? E talvez essa sincronicidade, né, com as escolhas de Orfeus. Será que é por aí mesmo? Eu confesso que eu não tinha pensado nisso também, não. Você falou isso no grupo da gente mais cedo. E é verdade, a gente volta a esse tema, né, de buscar destruição. Isso significa buscar uma mudança, ativar ou pelo menos colocar em andamento, em processo que pode te levar a vários outros lugares. E que nem sempre esses lugares são positivos, né? Eu acho que, apesar do caminho ter sido parecido, o final é diferente, Luigi. Enquanto Orfeu encontra a destruição na mão das Bacantes lá, inclusive achei de péssimo gosto, Mauro, o seu comentário aí de que Morfeu deu um beijo na cabeça do filho. O filho só tem cabeça, então não tinha mais onde beijar. Na testa, né? Devia ter dito. O final, pelo menos até agora, de Morfeu é positivo, né? Ele corrige um erro de uma birra que ele teve no passado com o filho, né? De assim, você me desobedeceu, agora você fode aí pelo resto da existência. E ele se torna um pouco, tenta pelo menos, parece se tornar um pouquinho melhor. Agora, logo depois, vem uma sequência que mostra o quanto o Morfeu tá sofrendo com essa decisão. É libertador, por um lado, ele tá corrigindo o que ele reconhece hoje como um erro, mas por outro lado, ele sente também o peso do erro passar e das consequências de corrigir esse erro hoje. Mais uma vez, uma página da Jill Thompson, como eu mencionei mais cedo, que é muito boa, que é esse sofrimento aí do Morfeu no seu trono, na sua sala, enfim, sozinho ali no quadro, que não precisa ter diálogo nenhum, não precisa ter fala nenhuma, apenas aquele quadro te faz entender o que é que o Morfeu tá sentindo ali. Isso é muito, muito legal. E você vê que a mudança, né, que esse processo todo acarretou nele, reflete na maneira como ele trata no Alan, é muito mais compreensivo, conversa com ela do que ele era antes, do que ele trata, né, os próprios guardiões, né, lá do portal, os bichos estranham, né, ele tá sendo tão bonzinho, tão educado com eles, a maneira como ele trata o Lucien, né, então tudo isso já indica que aquilo mudou ele profundamente. Eu acho que não é nem a questão de mudou, eu acho que ele viu o quanto ele tava sendo pequeno, né, com todo aquele drama, né, por causa daquela namorada, ele viu questões bem maiores, né, em jogo. Ele acabou de perder o filho, né? E, de certa forma, eu acho que ele deve carregar um arrependimento pelas decisões dele, por esse afastamento, né? Então, eu acho que essa percepção que ele tem é justamente isso, assim. Casa direitinho o que Destruição falou, né? Foi até o Mervyn, né? O Mervyn Pumpkinhead falou isso, né? Como ele dá valor, assim, a coisas tão pequenas, né? Nessa cena, assim, da Nuala, ela tá até com aquele pingente, né, que foi dessa namorada dele e deu pra ela. Aí disse, não, pode guardar pra você. E ela, realmente, ela no começo, ela tinha medo de mostrar, de que ele visse, né? De certa forma, ele mudou e, como o Maurício falou aí, ele tá lá nesse trono preocupado com o que virá, né? Eu acho que isso a gente vai comentar nos próximos programas, né? Mas ainda acontece também nessa resolução o fim da missão de Andros. membros e de sua família, né? Que a gente fica sabendo nesse último capítulo que eles eram agentes de Morpheus, né? Para cuidar do próprio filho. Então, de certa forma, ele também cuidava do filho à distância. Ele, mesmo com esse orgulho todo dele, assim, ele ainda tinha alguma preocupação com a segurança dele, né? Eu acredito que, como eu falei, é o começo de um processo de mudança. Para onde vai levar, ninguém garante. Mas pelo menos dele tá reconhecendo, sentindo o peso daquilo tudo que aconteceu, botando em perspectiva, né, o que é grande de verdade, o que é pequeno na realidade, já é um começo. Para onde vai levá-lo, a gente vai falar em outros programas aí, mas foi isso que me bateu, sabe? Não me recordo da minha primeira leitura, qual foi o meu entendimento disso. Eu tenho o quê? 20 anos? Foi aí que eu li. Mas hoje, o que me bate é que ele pensou realmente nas consequências, nas oportunidades perdidas, onde ele errou, o que ele podia ter feito de diferente e como ele pode fazer diferente agora para não repetir esse sentimento, né, de frustração e até de decepção consigo próprio. Vou por aí nesse momento aí, nessa reflexão que ele faz. Reginaldo, quer comentar essa parte final aí dessa sequência de pessoas, né, aparentemente insignificantes para a história, né, mas assim que a história fecha com essa questão das vidas breves, né, até a questão da gatinha que você falou ainda agora, né, da garotinha, ela aparece no final. Eu acho que assim é realmente um epílogo mostrando os mortais, né, as pessoas que aparecem desde o começo dessa história. Então tem a senhora lá que vive na rua, a história começa com a Delírio encontrando ela, né, ela acaba sendo talvez afetada pela Delírio, né, a menina já é, né, a conversa que ela tem com o Morpheus no avião, ela fala, né, que eles estavam falando verdades, né, então ela parece uma menina assim, profunda, né, séria, né, e o gatinho, aquilo lá que eu falei, remete direto à história lá da Basti, né. Esse é o filho lá do Benny Capax, que ainda tá bebendo, né, meu cara tá realmente enxugando, né, as mágoas na bebida. Sextou. E ele guarda os passaportes, né, vai que se serve, né, quer dizer, ele já tá se engraçando com o legado do pai, né. Certo. A diferença é que ele provavelmente ele não dá pra saber se ele vai viver tanto quanto o pai, eu acredito que não, né, era uma característica só do pai, né, não sei se ele vai ter essa sorte aí, ou a mesma situação que o pai, eu acho muito provável que não. Aí a outra pessoa que aparece, a gente nem comentou durante a história, mas é um dos policiais que para o carro quando a Delírio está dirigindo e ela faz ele ver insetos percorrendo o corpo dele, né? E você vê que ele ainda não tá bom, né? Ele ainda não tá recuperado. Esqueceram desse cara, né? É uma situação também horrível e mostra a insignificância dos mortais, assim, né? Que os perpétuos, às vezes, até sem uma intenção perversa, eles acabam prejudicando e muito os mortais que eles têm contato. A Tiffany parece que tá com a situação melhor, mas eu já acho que ela tá, assim, com um visual quebrado, né? Embora ela tenha aproveitado da situação e ela parece ser uma apresentadora, né? Assim. Eu acho que ela tá com um convidado no programa, tipo de uma guru de autoajuda ou religiosa, de que era stripper e foi salva por um anjo e que o anjo, na verdade, era a desejo, né? Verdade, Mauro, exatamente, verdade. Ela parece estar fazendo um testemunho mesmo, assim, né? E ela tá com uma roupa recatada, tudo, e foi o que eu falei, eu vejo ela com um olhar quebrado e você vê que esse olhar avança, você pode até sugerir que seja o olhar dela, e avança para desejo, que é o anjo que ela teve contato. E a desejo, ela tá dentro do reino dela, do castelo dela, que é uma figura dela mesmo gigantesca, ela tá dentro do globo ocular, naquele humor vítreo, né, que a Delírio comenta lá atrás, né, ela é uma das mais enigmáticas, porque ela parece ter ficado triste com essa história, não sei se é porque ela queria ter sido o agente da queda do irmão, ou porque realmente ela fala, ela conseguiu o que ela queria, ela atingiu o objetivo, o desejo dela, e ela viu o resultado terrível que vai ocasionar disso. O final fecha realmente com o Andros enterrando a cabeça em definitivo, assim, né? E é bonito, né? É bonito, embora esse epílogo, ele é triste, ele é quase aquele, o início quando a montanha-russa começa a descida, assim, ele tem esse final, assim, melancólico, acho que até de resignação, né? Tem certas coisas que você tem que aceitar e fazer. Eu acho que o mais importante, assim, que situação terrível que estava estava o filho, né, o Orfeus, e como demorou para essa história se resolver, assim, né, por uma questão de opinião de pai e filho, assim, uma coisa terrível, assim, né, que não sei se é terrível a ponto do que vai acontecer com o Orfeus, mas de fato foi uma coisa terrível, né, assim, deixar o filho naquela situação tanto tempo, né, e ele volta modificado. Essa é a edição que até os guardiões lá do reino dele, do castelo, do sonhar, nem reconhecem ele. Isso é engraçado, né? Você parar pra pensar que a mudança já começou. Você pode até falar que o contato com o irmão dele, esse sim, trouxe destruição, de fato. Concordo com o que o Luigi falou, mas também antes de ter essa destruição, vai ter desencadeou uma mudança, né? E durante um período até você pode considerar como positivo, embora a gente saiba que o final não vai ser esse. Você é mortal. É o costume dos mortais. Você comparece ao funeral, despede-se do morto, guarda luto e depois continua sua vida. E por vezes, a ausência dela há de atingi-lo como um golpe no peito. E você chorará. Mas isso acontecerá cada vez menos à medida que o tempo passar. Ela está morta. Você, vivo. Portanto, viva. Portanto, viva. Reginaldo, a última capa dessa saga, né? Edição 49. Essa sim eu acho a mais feia, né? E também eu não entendi nada, só vi tipo um diabinho ali, não sei. Parece um chifrezinho ali, alguma peça, um objeto. Eu acho ela bonita, eu acho, talvez, foi o que eu falei, a outra é a mais esquisita, a anterior, né? Essa daqui eu consigo visualizar na minha leitura a cabeça, que é o Morpheus. Ela tá, parece espetada em alguma coisa. Ela tem realmente um chifre, porque é como se fosse um crescente atravessando a cabeça dele, né? Mas para mim esse é o Morpheus. Lá em cima, você no flop dificilmente você identificaria, mas como eu vi outras impressões dessa capa, é o Morpheus, né, com o olhinho brilhando. E no plano lá atrás de tudo, você vê a flor, né, que simboliza lá o santuário do Orfeus, né? Então, ela é bonita, não é de todas a mais bonita. A quarta capa é a flor estourada assim. Curiosamente, não tem, eu olhei aqui na edição de 30 anos, mas no flop tem uma prosa, né, um texto que é chamado de interlúdio, é o amanhecer, na verdade é um dia antes, né, do Morpheus chegar na ilha, é em forma de texto, é bem legal de ler, cara, é bem legal porque o Orfeus conta uma história pro Andros e você já entra já no clima dessa última edição. Reginaldo, respondendo aquele seu comentário sobre o desejo, eu entendi que ela demonstra algum arrependimento ali, né, porque ela tem amaldiçoado o Morpheus a derramar sangue da família e isso aconteceu agora, e ela meio que tá chocada com as consequências disso, primeiro de ter acontecido de verdade, e segundo de, e agora, né, coisa que nunca tinha acontecido, e é o primeiro que a gente tem notícia, o primeiro perpétuo, que tem um filho e acaba por sacrificá-lo. Então, beleza, talvez ela tenha algum grau ali de participação, seja por ação ou por omissão, até em relação a Delirio, mas ela não esperava essas consequências nesse nível, né, até onde chegar. Então eu vejo que ela tá ali, se não mudada, mais ressentida, ao menos. Eu acho que é por aí sim mesmo, é por aí, né, ela tá bem contemplativa, assim, ela, embora ela não possa falar o que foi que eu fiz, porque acho que ela não teve ação direta, mas é aquela coisa, né, que falam, cuidado que você deseja, que você pode, né, realizar, que você pode alcançar, e não tem mais coisa assim, não é mais significativo do que a própria desejo se arrepender de um desejo dela, né? Esse é o fim de mais um Sandman Anotado. A seguir, vamos para o oitavo encadernado, Fim dos Mundos. Nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, os Escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indique esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Sandman, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos perpétuos desse podcast. Valeu, Maurício. Valeu, agora eu vou ter um pequeno sonho de mim mesmo, porque hoje foi cansativo. E o canal, bicho? Deu certo? Pois é, bicho, ainda tem isso, né? Tomei minha cervejinha aqui agora contra a recomendação médica, mas deu tudo bem. Valeu. Obrigadão, Mauro. Boa noite, bons sonhos. Valeu, Reginaldo. Valeu, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.